Antes de começar, amigo, só olha o perfil desse cidadão, olha, presta atenção na foto de capa dele. Pronto, Jarrão voltei, 3. voltei. Tá, beleza. Então, vamos começar a gravar logo essa merda aí. Não, cara, vai te fuder, Bruno. Não, tu Não, cara. tá gastando minha Bruno, vai internet tomar pra no isso, cu, cara. cara. Bosta, velho. Internet é uma bosta. Fica jogando essas merdas. Parece É, o cara, jovem tá. Blob, cara. Jovem Blob. Ah, mano, foda-se, vai, começa. Vamos lá, vou começar, galera. Cala a boca aí. Todo mundo em silêncio. Nossa, tem gente pra O caralho nick hoje. dele é Jarrão Açucarado. Meu Deus, mano. Eu fiz um gasgar com essa vida aqui, porra. Foda-se esse gordo aí, cara. Ai, ai! Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala galera, estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo nós temos o West! Rise from your grave! Temos também o Sig! E aí? Também o nosso Bruno! Super Nintendo já foi o melhor do mundo até 94. Até 2013. É, até 2013, cara. Temos também o... Hoje eu tô vivendo um dia de Godokin, mas eu vou chamar ele também... Godokin! Piranha! Aqui também comigo temos... Cara, a casa tá cheia hoje, vamos tomar no cu. Sirvini! Oi. Sirvini. Voltando do Mundo dos Mortos, temos também Churrumino! SNES é o único videogame da Nintendo que vai. Concordo! Também acabou de chegar, Flamer! Entendi, porra! Ah, caguei pro Nintendinho. Snaz. Então, pessoal. Snaz. Snaz. Snaz. Snaz. Pessoal, como vocês puderam perceber, hoje o assunto vai ser. Faltou ouvir. E eu, cara? E eu? Caralho, tava encolhido no canto, ninguém percebeu. Ah, cara, sério, tá encolhido aqui o... Tá encolhido, não tá aparecendo. Tá encolhido, não tá aparecendo. É tanta gente, né, cara? A vida imita a arte. Estamos aqui também, o cara. Vou falar uma coisa, mas é meio pesado. Eu vou cortar isso aqui. É, por favor, corta isso, né? Por favor. Desculpa aí, querido. Não tava aparecendo pra mim. Pô, pra falar nisso, censurou o número do Bruno lá na leitura de comentários? Como assim, tá. Filho da puta? Como assim? É, censurar. Depois disso. É que ele falou o número do seu telefone na leitura de comentários. É, não leu, não ouviu também, né, viado? E aí, pessoal, a gente vai falar hoje do melhor videogame já feito até hoje, o Super Nintendo. E já que bagunçaram toda a entrada, vamos começar logo. Dá o cu lá. Pessoal, quero que alguém me conceptualize o Super NES. Que ano que era? Qual era a época aí? Você se lembra? Zoeist. Novo lançamento. Ah, a gente falou que é o podcast sobre os jogos do Super NES, né? sobre o Super Nintendo. Ah, tá. Porque eu perdi essa parte, foi mal. Faz alguns segundos. Continua aí, Zoeist. Foi 90, cara. 90, 91. Começou lá com o Famicom, né? Obviamente, lá no Japão. Depois, no ano seguinte, veio o Super Nintendo aqui pro Ocidente. E mesmo assim, a Nintendo ficou um bom tempo trabalhando com o Nintendinho. Mas é porque a Sega tinha lançado o Mega Drive, né? E o Mega Drive tá derrubando o Nintendinho onde quer que tivesse, é claro. Eu não entendi se é claro. Porque é, Mega claro, Drive porque é foda, antigamente pô. A gente achava importante os bits, cara. É verdade. Por isso servia muito... de outra coisa. Ah, esse, em relação ao Nintendinho, né? Ah, não, assim. Isso. Ah, tá. Não, o Mega Drive é de quando? É de 90 também? Não. 89. Saiu antes. Ah, beleza. Aí o Famicom. E cara, quando saiu o Famicom, né? Ó, saiu primeiro o jogo do Mario, né, cara? Então o nego ficou louco, né, cara? Olha o Mario novo, que não sei o que. Caralho, é muito diferente do Mario 3. Porra. O negado ficou louco. E a primeira leva do Super Nintendo foi sensacional, né, cara? Super Mario, F-Zero. Falou Famicom. É, o Famicom, Super Nintendo, cara. É a mesma coisa, velho. Famicom, né? Só muda, no Japão é Famicom, no Ocidente é Super Nintendo. É, mas é igualzinho. É, só muda o design dele. E a cor dos botãozinhos. A cor dos botões e o tamanho da fita. É que o Zueça disse que o Super Mario saiu no Famicom, tá ligado? Mas ele quis dizer o Super Nintendo, né? Ah, cala a boca. É, isso mesmo. Tem o Famicom e tem o Super Famicom. É, o Super Famicom. Beleza, pode. Apesar que saiu o Super Mario também pro Nintendo, né? Isso não invalida o que eu disse. É, sim, Super Mario entendi. Bros. É o Super Mario World que saiu. Olha eu tentando sair pra tangente. Mas então. Enfim. Eu vi essa zoeira aí, Zé. A primeira leva foi do caralho, né, cara? Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, né? Pera aí, a gente tá falando já do Super Nintendo? É. Caralho, cara, esse maluco tá onde, velho? Tá no Atari 2. Mano, tavam falando do Nintendinho até agora, eu achei que ia ter uma transição aí, porra. Não, a gente já vai pra parte que interessa. Tá chegando já no GameCube. Então tá, vai, beleza. Ou, eu tava vendo no Wikipedia aqui, cara, tipo, a data de lançamento é muito diferenciada entre os países. Tipo, em 90, no finalzinho, no Japão. Em abril, oficialmente, de 92, veio pros Estados Unidos, tá ligado? Tipo, dois anos quase, cara. E no Brasil, só em 93, velho. Pois é, tipo... Ah, mas tipo, saiu na década de 90 ainda, achei que fosse anterior até. Não, comecei em 80. Aí que você o anterior foi o Mega, né? O Mega aí, fechou então, a década de 80. Aí que você vê porque tipo, a SEGA se estabeleceu no Brasil, né, cara? Porque acho que era da Panasonic que trouxe ela pra cá, não foi? Agora não lembro. Não, foi a Tectoy. A Tectoy. A Tectoy trouxe, porra, lançou praticamente simultâneo, né, cara? Daí era a galera com o videogame da SEGA. Quem tinha Super Nintendo era playboyzinho, né, cara? Papiazinho rico da rua que jogava numa TV de 20 polegadas. Pô, eu era muito, pobre, certo? Sinto muito, mas... Era pobre, cara. Eu tinha o Super Nintendo. Cara. Ah, mas em que ano? Em que ano? Foi em 90... Ah, você não conta, Zé. 96, você não 97. Conta, porque eu tava trabalhando, né? Ele tava mais barato, né? Ele tava o mais Switch barato. Fabricava o Super Nintendo, cara. Mas eu digo, na época do lançamento, o pessoal optava, obviamente, pelo Mega, justamente porque era mais barato. Quando tinha as paia, tudo, pá. É, quando aqui pelo menos sim, né, cara? Não, foi quando eu comprei o Super Nintendo, na época, já era distribuído pela Gradiente. Aqui era a Playtronic, né? A Estrela e a Gradiente, né? Isso. Então, você tá falando, eu sabia que o Mega era pela Tectoy, mas a Gradiente, que eu achei que a Gradiente tinha trazido o Mega também, cara. Ou o Master. Não. Gradiente não distribuía, tipo, os outros aparelhos eletrônicos, tipo som. Geladeira, esse bagulho. É, geladeira. É uma empresa de... Geladeira da Gradiente, torradeira. Né, torradeira. Geladeira estéreo, né? Carro da Gradiente também, tudo isso aí. Surround 7.1, essa geladeira aqui, muito boa. um liquidificador de 4 cabeças, né? Ai, que delícia! Dá pra fazer altas margueritas, cara. Ô, velho. Ele foi descontinuado só em 99, maluco. É. Isso nos Estados Unidos. No Japão. 2003. Isso. É. Exatamente. 2003, velho. Como assim? O 4 foi lançado em 97, né, cara? Pô, cara, tinha um cara no Mercado Livre vendendo peça do Super Nintendo na caixa, novinha. A descrição é: era essa peça que você queria? Não, cara. Não, ele vendia controle separado pra quem tinha o videogame legal, ou vendia o videogame inteiro, cara, novinho. Uhum. Nossa, cara, isso faz me lembrar muito Galeria Pagé aqui, cara. É, você vai na Santa Efigênia ali, cara, aquela região. Pirataria turca, mano. Não, mas na época da Galeria Pagé lá, que tipo, ia no segundo andar, porque lá eram as fitas eram ali, mais baratas e. Ali era a Meca, né, cara? Nossa, velho, pirável, era muito pequeno. E cheio de turco ainda, com certeza era a Meca. Era Meca. Tipo, eu ia pra lá sempre na época de. É muito claro isso pra mim. Tipo, na época de. Volta às aulas, porque tipo, tinha que comprar os material escolar lá e tal. E tipo, velho, eu economizava tudo que eu podia pra comprar o máximo número de cartuchos, tá ligado? Uhum. Era muito bosta. Largava de comprar qualquer coisa pra comprar cartucho. Mas me corrija, eu acho que na época de volta às aulas a distribuição do crack era maior, né, cara? Não, naquela época tinha dignidade ainda. É, não tinha chego ainda. É. O crack não tava batendo forte ainda. Não, eu era viciado. Eu era viciado em soprar fita só. É, era melhor, né? Não adianta dizer que não funcionava, porque funcionava sim. Funcionava sim. Funcionava. Aqui em Porto Alegre tinha também, cara, do lado do Mercadão Público lá, cara, era cameloso e cameloso, assim, só muita fita. Aí tu enxergava todos aqueles jogos que tu nunca tinha visto na vida, assim, e, tipo, na época, tava pra trocar. Eu não sei como é que era aí, mas aqui a pirataria era muito foda, porque tipo, ela vinha numa caixinha toda foda de... Dobrada, sim, com sim, papelão, sim. E a fita era bem acabada e tal, tá ligado? Era uma caixinha que emulava perfeitamente a caixa original. Não, cara, só não vi o manual, mas era perfeito, cara. Cara, vocês já viram, cara. Vocês já viram uma sala de pirataria de cartucho, cara, Super Nintendo, velho? Não. O bagulho é muito profissional, cara. Porque você tem que ter uma prensa de plástico. É, por causa do chip, né? Do chip, é. Cara, uma sala você entra assim, cara. Nossa, começou a hack, tá ligado? Porque... Mas você foi numa dessas? Não, já, cara. Que da hora. Cara, é muito grande a sala, tem muita coisa, cara. Tipo, os caras têm máquina, tá falando de prensa, de plástico, tá ligado? Aquelas impressoras gigantes, assim, pra poder fazer pra fazer as caixinhas, sabe? Tipo, é muito profissional o bagulho, Dave, cara. Dave vendia essas máquinas aqui, pra galera. Aqui não tinha caixa, cara. Não, é porque não tinha caixa. O cara comprava o chip, né? Comprava lá na Vávia, né? Dos chineses lá e trazia pra cá os chips. Uhum. E aqui eles botavam os cases, né? Botava o plástico e o cartão. Prensava, né? E prensava, cara. E tipo, tinha o esquema mais fudido de todos, que era de ir na locadora e trocar o chip por um cartucho que você. Puta, isso era de praxe, né, velho? Isso. Ai, é coisa fudida mesmo. Hein? Mano, eu fazia muito isso, cara. Muito mesmo. Tipo, quando trocava com os brother também, você vai pegar, era sempre tipo aquele jogo do ninja em japonês, tá ligado? Que era chato pra caralho. Todo mundo trocava essa porra. Mas tipo, eu fiz uma vez isso, eu troquei um Mario Kart que era mó bom, mas que ele dava uns bug de vez em nunca, por um Mario Kart em japonês que ele era muito cagado, velho. E, tipo, me fudi nas minhas trocas, tá ligado? Uhum. Trocou uma bosta por outra. Viu? Quer ser desonesto, ó? Toma! A mão do Estado regula, tipo. É o comunismo, cara. Pô, tinha locadora que eu alugava, o velhinho era muito gente boa, cara. Ele dizia: ah, quando é que eu posso entregar? Ah, quando é que tu quer me entregar essa fita? Caralho! Nunca, velho! Caramba! Cara. Nunca mais. Terça-feira da semana que vem, tá de boa. Caralho. Ah, naquela época aquilo ainda funcionava. Hoje em dia não rola mais, né? É tipo, você cola na Lan House e aí, quando você vai querer? 10 minutos, cara. 9 minutos já era seu tempo, tá ligado? É um minuto de bônus pro cara. Como eu sou mais Jonathan, né? Quando eu ia jogar nas Lan House já era Play 2. Normalmente tinha um Play 2 assim, né, cara? Normalmente era mais caro e um monte de Play 1. Né? Nossa, velho, eu ia jogar na Lan House CS 1.3, tá ligado? 1.0, sei lá. É, eu ia jogar numa parada que nem não era nem Lan House o nome que a gente chamava, era chamava só de fumaça. Por que será, né, cara? Fumaças, velho. Fumaça, velho. É porque era a única tecnologia da época, né, cara? Era vapor. Ô, cara, aqui a gente chamava de locadoragem com uns 10 Super Nintendo e uma máquina de street de rodoviária, tá ligado? Cara, aqui como Curitiba é a Londres brasileira, chamava de Play Game. Nossa, né? Não, fala que nem inglês. Play Game. Play God. Play God. Play God. Play God. Cara, na verdade, quando chegou o Famicom, né, quando lançaram o Famicom, tinha locadoras aqui em São Paulo que alugavam o console. Sim, sim. Pra levar pra casa. Sim, sim, sim. Tinha isso também. Então foi aí que eu joguei o. Cara, alugar Contra, um console, né? Na moral? É alugavam um console, cara. Mas era caro, cara. Era relativamente caro. Era o preço de uns quatro locações de jogo mesmo. Era caro. Mas tinha, tipo, tinha as que... Tinha, não, isso aí, cara, eu lembro até a época do Play 2, velho. No Play 2 fazia isso também? Caralho, eu só vi no Super Nintendo isso, cara. Cara, eu lembro de ter visto. Nem no Nintendo 64 não vi isso, mas... Ô, cara, tinha um colega meu que ele. Cara, de qual civilização tribal que vocês veem que tem escambo de console, cara? Eu nunca vi isso. Cara, mas naquela época, Bruno, pô, tinha acabado de lançar o console no Japão. Você só ia vendo aqui no Ocidente em um ano, dois. Dois anos, tá ligado? Três anos. Então, o cara que alugasse aí saia muito na frente, cara. Então, e o cara enchia a molecada. Isso, enchia, tipo, meu. Pelo menos aqui, tipo, tinha uma restrição que era, tipo, sei lá, acho que era uma semana no máximo, dois, três semana, dias, cara. Um bagulho assim, tipo, direto tava rodando, nunca tinha pra conseguir pegar, tá ligado? O lance também não é nem esse, né? O cara era, maluco. Era o cara confiar de que o outro ia devolver também, né? Ah, tinha que ter outro. Mas você pega ou você pega? Ninguém ia buscar na 12, velho. Tinha ficha. Era locadora, né? Era locadora normal. No contrato já tava. Uma porcentagem era pro sniper, que ficava mirando em você. Se passasse do bagulho, tomava pipoco. Ô, Bruno. Tinha um colega meu, né? Que nem eu falei, eles alugavam até Play 2, na época do Play 2, né? Ele alugava todo fim de semana, cara. Daí um dia ele se tocou que o que ele gastava por mês alugando, ele pagava a prestação do Play 2. Muito burro. Tá burro do caralho, né? Pô, mas o Play 2 era muito caro quando chegou, velho. Nossa, sim. Cara, você tem uma ideia, o meu em 2007 foi de 700 pau, velho. Nossa, velho, você tá louco. 2007. É Nintendo, né, gente? Nintendo. Aí, tinha uma coisa interessante, quando lançou o Super Nintendo mesmo, né? Ele tinha. Os jogos tinham uma travinha atrás, que era pra impedir você de jogar jogos japoneses, né? Ah, então, o que você fazia? Você catava um ferrinho quente e derretia. Ô, Zuiz, eu não tinha, eu tinha 10 anos, velho. Não ia derreter o bagulho. Cara, eu catei uma faca e derretia a parada, né? Cara, mas o Zuei tava se formando já em técnico em torrearia. Engenheiro mecatrônico, né? É, tava em nuclear já, né? Ele fazia fissão nuclear, né? Pra derreter a travinha, né? Ficou foda. Tipo esses negócios lá de ter que poder colocar uma bateriazinha pra salvar o jogo. Eu só descobri isso depois que eu fiquei velho, porque tipo, na época eu não ia saber fazer isso, tá ligado? Ó, dá um ligo aí, ó, a parte de trás dos cartuchos, né? Ele tinha esses. O japonês não tinha, né? Essa travinha. Então você derretia ele com um ferrinho quente, uma faquinha quente, pra poder jogar o jogo japonês. Mas eu, pô, naquela época era bem mais simples, né, cara? Era só travar. Hoje em dia a Nintendo pau no cu. É tudo interna, porra, dessas. É. Dessas travas do caralho. Ah, é bem mais tô vendo. Só que. E esse chip, essas travas são uma paulocuzice do caramba, né? Não são, cara. Não, cara, peraí. Essa base aí é pirata, as duas. Não. Mas que vagabundagem dessa Nintendo, né? Olha a capacidade das travas que o cara faz. É um chipzinho, velho. Você dá um peteleco, você quebra aquela porra, mano. Ei, meu irmão, esses dois aqui são piratas, hein? São piratas, cara. O de cima já quebrou a trava. Não, de cima não tem. Não, a trava ficava no console, tá ligado? É só o cartucho. Ali encaixava nesses dois buraquinhos que tinha no cartucho. Você tinha que derreter as travas. Não precisa derreter, cara. Ou comprar um adaptador. Eu apertava pra baixo e quebrava. Eu apertava pra baixo e quebrava. A adaptador era merda, queimava cartucho pra caralho. Ah, igual se fosse alugado, era só trocar o chip, porra. Lembra dos como é que chamava aquele limpador lá do console? Você comprava uma fitona gigante. Você passava assim, tá ligado, pra tirar... Mendigo o nome, era mendigo. Você vai se fuder, Vini. Isso aí não tinha, cara. Não tinha, isso é uma bosta, cara. Esse limpador aí só fudia tudo. Nunca funcionava das porra. Taca álcool na porra da fita. Limpador era só de álcool, rapaz. Fazer que nem um cara que botou na lavadora de prato, cara. Não, certeza, se rolar uma guerra nuclear, tá ligado? Tipo, os chips, os cartuchos não vão explodir, mano. O bagulho dura pra caralho, maluco. Dura? Ah, você não viu aquela história daquele Game Boy que foi atingido por uma bomba na guerra do Iraque, cara? Não. Caralho. Derreteu inteiro e tá até hoje com um cartucho do Pokémon preso, mas é jogável perfeitamente. Não, é Tetris. Isso, Tetris. Tá hoje, tudo derretido, porra, mas dá pra jogar, cara. Caralho, é tipo... É tipo a teoria da duração infinita, tá ligado? Tipo, reveste qualquer coisa com um chip de cartucho do Super Nintendo. Ah, é. E proteção infinita, cara. Nintendo, né, cara? foi o primeiro a ter vários botões, né? Porque o Mega tinha três, né? Era, depois que chegou o Mega Drive 2, né? Que ele foi, aí veio o 4 botões mesmo, O foda, cara, é que os controles vagabundos do Super Nintendo eram muito vagabundo, cara. Era, parecia de papel. Se você, eu comprava um por mês, apertava. Quase, tá ligado? É ruim mesmo. Jogava aquele das Olimpíadas, deu. Já deu, era, o California Games, cara. Nacional. Jogava o California Games, perdeu o seu controle. Você perdia o B, tá ligado? A e B. Eu lembro da Olimpíada que tinha que ficar A e B. É, ou A ou B. Você perdia um dos dois, sempre. Era fato, cara. Então, cara, vamos começar a falar do que interessa, então. Não, mas eu acho que, cara, é legal de falar também da a gente falou daquelas paradas de limpar cartucho, essas bosta. Dos periféricos inútil, cara. Ah, um monte, né, cara? Tinha muito, cara. Muito. Você lembra daquela. Lembra daquele que era tipo uma bazuca, cara? O Super Scope? Super Scope, cara. Que jogo? Quantos jogos tinha daquela merda, cara? É só de matar o urubu do. Não, é! Sei não. Lá daquela porra lá. Porque cachorro, né, cara? É, isso. Cara, esses dias eu tava assistindo aquele. Jogo genérico. Eu tava assistindo, não sei por que caralho, eu tava assistindo o filme Super Mario de volta, cara. E eles não. Usam. Por quê, cara? Por que faz isso? Eles usam a porra da bazuca, cara, uma hora pra. Os irmãos eles usam com arma, pista, cara. Velho. É, pra tirar do Bowser, eles usam aquela bazuca, velho. É, tá ligado? Que eles não têm a flor de fogo, mas eles catam a bazuca e usam. É a metalinguagem. É. Tinha o mouse também, tinha o mano, mouse. Mano, o mouse era pro Mario Paint. O mouse Paint. Que vinha com o Mario Paint, cara. Exatamente. Mario Paint. E Mario Paint era incrível, velho, na moral. Também cara, não serviu pra ver nada além. Cara, não, ele ficava fazendo música, velho. Era muito então, foda. Então, você vai no YouTube e coloca Mario Paint, cara, e dá uma olhada na quantidade de música foda que os caras fazem, mano. Os negros são alguém já tem que jogar. Eles têm que fazer hack porque às vezes eles não conseguem colocar o tempo certo, tá ligado? Mas, tipo, do mesmo jeito, velho, a plataforma ali era boa pra cacete. O Diogo, o que você ia falar aí, Diogo? Alguém já conseguiu jogar com 8 controles? Nossa, eu nunca vi multitap pra vender. Tinha multitap? Tinha multitap. Tá, mas que jogo que comportava 8 caras ao mesmo tempo? Futebol, Superstar Soccer. Sério? Mas eles não jogavam 8 ao mesmo tempo? Jogava? Era 8 ao mesmo tempo, 4 em cada time. Nossa, que zona, cara. Era os negros dando carrinho direto na fase, assim, tá ligado? Depois na vida real. Cara, eu só lembro. Virava um jogo de porrada, cara. Não, na moral, eu só lembro multitap de 4 controle, cara. Mas aí colocava 2, tá ligado? Isso também. Tinha o de 8 que só suportava aquele jogo lá, era. Como que era? Era Brazzers alguma coisa, tá ligado? Mas... Brazzers, né? Era um Gang Slang. Tinha que gozar primeiro e... Brazzers trabalhando. Era B.A., gozou, já era. Tá de boa. Último saia do jogo. Jogo de suruba, né, cara? O motivo se expulsos, o Gariba nunca conseguiu jogar esse jogo. Filho da puta! Eu joguei em dois tipos de consoles diferentes, cara. Foi esse aqui, o classicão quadradão, sim. E um outro, que tinha dois botõezinhos laterais. Sim. Então, quem mais aqui jogou nesse quadradão? Eu tinha esse. Cara, o quadradão. Não, eu joguei no quadradão. Eu joguei nos dois também, cara. O de baixo foi uma versão que saiu depois. É, tipo, uma Slim. Versão que saiu depois. Eu joguei no quadradão, cara. Eu também jogava no quadradão. Era muito massa apertar o botãozão do reset, do eject, tá ligado? Tipo, saltava. Vocês tinham uma manha de quando tava dando mau contato no cartucho, vocês davam um petelequinho no eject? Sim, só pra tirar. Só pra dar uma folguinha ali. Sim. Tinha um esquema, o eject parecia o tipo GoldenEye 007, o botão de eject no carro, tá ligado? O bagulho voava assim. Aí o cartucho pulava, cara. Pula pirata, né? Pula cartucho. Nossa, muita nostalgia isso agora, cara. Vamos falar um pouquinho do jogo então, né, cara? Que é o que interessa hoje que a gente veio falar. Quem quer começar citando um jogo massa aí? Deixa eu. O jogo, velho. A gente, antes de começar a gravar mesmo qualquer coisa sobre o podcast, como a biblioteca de jogos é extensa, né? Tipo, incrível, né, cara? Praticamente incrível. Todos os jogos são clássicos, assim, tipo. Sim. É muita coisa. São mais de 700 e poucos jogos, velho. Tipo, a gente lembra de muitos deles como clássicos, assim. A lista gigante que a gente fez antes de começar a gravar também, né, cara? Porra, um jogo pra caralho. Aí a gente começou a selecionar, não, peraí, eu vou falar só dos bons. Aí a gente tocou todos os que a gente tinha falado pra lista dos bons também, né? Pô, virou serious business, cara. A gente começou a brigar mesmo pra saber quem ia falar qual jogo. É sério, galera. O blog quase acabou, hein? O blog quase acabou. Eu ainda tô lembrando de jogo que a gente não falou e tô colocando aqui, velho. Ó, o Flamer mandou o Game Boy destruído, cara. Quem é que tinha chorado aí pra falar primeiro? Eu, cara. Tá, então vai, seu viado, Bruno. Cara, cara, eu tenho que falar. Acho que pra dois assim, que eram parecidinhos, tá ligado? Porque era de desenho, cara. E era um do caralho, que era o do Pateta, do Trooper. Filha da puta. Anitta. Eu falei pra não relar nesse, não, cara. Não. Ai, que cuzão, caralho. Já era. É muito cuzão mesmo. Vai começar a discussão, cara, agora relaxa. E o Animaniacs, cara, assim, tipo, eram os dois de desenho, assim, tipo, você via na TV, depois você ia jogar o jogo e era bom pra caralho, cara. O Pateta, porque era um jogo, tipo, de puzzle, tá ligado? Cooperativo de puzzle. Era muito bom. Virei esse fim de semana. Aí, ó. De novo. E o Animaniacs, que era side-scrolling mesmo, normalzinho, mas, cara, era muito divertido, cara. Você podia trocar os personagens, os três no meio do jogo. Fale. Esse é aquele que tu passa, depois que tu passa a primeira fase, tu escolhe os estúdios. Isso mesmo. Tá, fale de referência. Eu era doideira do caralho. Uhum. Muito bom, cara. Tipo, ele tinha várias referências, tinha um estúdio que era filme de terror, tá ligado? Filme de ação, isso. Filme de espião. Daí era legal. Tubarão. Isso. Eu não lembro agora de qual. Eu não lembro o nome dos carinhas agora do Animaniacs, né? Mas não, é Waku. Qual que era o Altão? Qual que era o Altão? Iago. Isso, era o Altão e o Piazinho. Quando você tava jogando com eles e tinha uma enfermeira gostosa na fase, você não conseguia jogar só com a menininha. Né? É, porque você tava banho em cima delas, tá ligado? Você tava banho em cima delas, você jogava só com a menininha. O chefão no começo da fase te apontando pra te seguir, aí tu pula na cabeça dele, ele começa a ficar com as caras putaço, assim, tá ligado? Uhum. Ou, tipo, no jogo do Pateta, cara, minhas fitas eram sempre pirata, né? Tipo, eu pagava quinzão pra poder comprar quatro de uma vez, assim. Aí, eu não conseguia ir pra última fase, meu jogo bugava. Tipo, ele parava. Ups. Eu não sabia que a última fase era a fase do barco lá, do bafo e tal. Aí, tipo, a gente começava a chutar os... Porque, tipo, nem pra comprar revista servia. Então, tipo, eu lembro que eu jogava muito eu e meu pai. E minha irmã também. Tipo, a única coisa útil que minha irmã fez na vida foi passar o password da última fase certo, tá ligado? Tipo, chutou, foi. E a gente conseguiu jogar a última fase. Mas, cara... Muito foda, velho. Tipo, eu adorava jogar. Cara, mas como era por password, não precisava salvar no cartucho nem nada. Então, não precisava da porra do chip. Sim. Uhum. Mas sabe o que era foda, cara? Que o último chefão não era o Bafos. Era quem? Não, o Bafos, você ia salvar ele, porque ele era sequestrado. Cara, que ele é baseado no desenho, né? Do Pateta. Isso, cara. Então, mas não era o Bafo? Não, é o cara. É igual o Bafo, mas não é o Bafo. O Bafos tava ali salvar ele. Nossa, era igualzinho. É igualzinho. Mas o início, se você ver o início do jogo, tá Pateta, Max, Bafo e o Ivete do Bafo lá. Tá pescando, aí. Isso. Aquela patetada clássica do Pateta, acerta a vara. Ah, é verdade, é um piratão. Uma barba, é um pirata. Rouba a galera que eu digo sequestra, né? Mano, época de Super Nintendo, velho. Ninguém prestava atenção na história do jogo. Eu tô falando regra. Eu estou pagando inteligência. Pelo que eu. Você é pedante, ô Flano. Claro. Seguir, mas uma coisa que eu entendi pelo. Tentando entender mais ou menos o inglês, é que tinham, tipo, confundido o capitão com o Bafo, uma coisa assim, cara. Eu não prestei atenção na história nenhuma, eu só queria fazer os puzzles. Eu acho que tinha uma coisa assim. Os puzzles eram muito foda, velho. O último puzzle é muito filha da putagem, cara. Levei muito tempo pra conseguir passar aquela merda. Tipo. E era foda que se você errasse um bagulhozinho, tipo, tinha que sair da tela, voltar e fazer tudo. Sair da tela e voltar. Aí você virava no brother, que era tipo sua irmã, dava um tapa. Filha da puta, você errou essa porra, cara. Vai ter que fazer isso. Gerava muita briga, cara. Muito. Gerava muita briga. É, tipo... Porque às vezes tu tava matando inimigo e o filho da puta saía da tela e voltava, tá ligado? Voltava tudo, bem nessa. E tem a briga clássica: arpão ou sino. Quem que vai se fuder, tá ligado? Tipo, eu jogava com o Max só pra ele sair correndo e pegar o arpão, tá ligado? E é legal tu pegar e tacava pedra no teu amigo. Sim, ficava tonto e o inimigo ia lá, chutava, ele morria, e aí rolava discussão. Aí não, beleza, voltava a fase, tudo de novo, vou fazer a mesma coisa depois. Muito bom. Muito bom, cara, esse jogo era demais. Cara. Era, cara. Dá pra jogar de boa até hoje, assim, cara. É sim, velho, sim. É muito bom jogar até hoje, cara. Mais algum, galera? Vamos continuar. Cara, eu vou mencionar acho que foi o primeiro jogo que eu joguei do Famicom, né? Vou até falar, ó. Que eu joguei no Famicom mesmo. Que foi o Contra 3, cara. Nossa. Super Contra 3, cara. Pô, e os Contra era difícil na época, cara. Eu levei 7 anos pra vencer essa porra. Cara, sem save state. Não, sem save state eu não perco essa porra até hoje, cara. Não, 7 anos jogando sozinho, certo? Porque de 2 é um pouco mais fácil, mas como eu era filho único na época, então era sozinho. E nerd. E nerd, e cara, eu jogava assim, tipo, uma vez a cada 2 anos. A cada 2 dias assim eu jogava, pelo menos. Tá? Então foram 7 anos realmente, cara. Então faz as contas aí. É que os ex jogavam um pouquinho, tá ligado? Aí ele chorava. Aí eu morria todas as. Ele chorava no canto. Os meus testículos encolhiam, né, cara? Um ano depois ele quando tava. Quando voltava ao normal, ele ia lá e jogava de novo. Normal, jogava. Cara, esse jogo. Pra descansar o corpo, né? Não, tipo, ele jogava, morria, ia pro psicólogo, se tratava, voltava, jogava. Era a rotina de vida. Jogo pra mostrar do Famicom, né, cara? Super Famicom. Oh, e aqueles mod fat, aquelas giradas, o zoom lá que o negócio dava. Uhum. E o foda é que, eu não sei se como era pra vocês, mas como eu era pequeno, tipo, eu acordava, sei lá, 6 horas da manhã antes de começar desenho no sábado animado, tá ligado? Mano, jogava essa porra, parava pra assistir Street Fighter, Dragon Ball. Jogava até tipo 8 horas da noite, hora de dormir, sei lá, e depois eu fazia a mesma coisa no dia seguinte. Pô, eu fazia isso, mas antes. Mesmo, cara, só que eu fazia isso no domingo. Eu acordava, tipo, porra, era assim, tipo, 6 horas da manhã, que daí a gente não obrigava a ir pra missa, tá ligado? Era uma hora, tipo, de tortura que me deixava longe do videogame. E você ficava pensando, cara, tem que passar aquela fase lá do Mario. Exatamente, cara. Tem que matar aqueles demônios, matar os demônios. Aqueles capeta do caralho. Eu ficava pensando, a missa, eu cagava pra igreja, velho. Eu ficava lá pensando. Sim, eu ficava pensando também. Cara, eu achava, assim, funcional, porque o carinha, ele tinha duas armas dessa vez, né? Você podia substituir as armas, né? Aí dava, você podia fazer aquele movimento de ficar tudo fazendo pose, assim, com os braços abertos, assim. Ah, é, atirando pra cima e pros lados, né? Exato. Uhum. Eu ficava fazendo esse mal tempão, tipo, só pra ficar, caralho, um cara é foda, ficava fazendo pose, aí meus caras me matavam. Acho que a música que mais marcou na cabeça de quem zerou esse jogo é Bananaram, bam, bananaram, bam, bam, bam, bam. Puta, eu zerei, cara. Música do game, cara. Ah, velho, isso, eu ouvi muito essa merda. Puta que pariu. Cara, mas a música que mais me marcou do Contra foi a da primeira fase, a Jungle lá, tá ligado? Do Nintendinho ainda, cara. Que era a única fase que a gente conseguia jogar. Depois acabava os créditos, não conseguia passar. Sabe por que eu consegui fechar essa porra do Nintendinho, cara? Save State. Não, porque eu tinha o Danavisus, podia escolher as fases pra dar select, cara. Um detalhe, cara, olha que legal. O Contra do Famicom, o Contra do Famicom, ele tinha continues infinitos. O Contra americano, que era infelizmente o que eu tinha, não tinha continues infinitos. Se fudia. Boa. Puta que pariu. Por isso que eu levei tanto tempo pra salvar essa merda, cara. Ele tinha uns 5 continues. Mas aí tu pode jogar na cara da galera, pô. Cara, mas aí você tacava. Não, aí você tacava o Konami Code, cara, e todo esse mundo. 99 vidas ali pra você. Tinha Konami Code? Cara, é mesmo. Tinha Konami, claro que tinha. Caralho, agora que o Zuhei te fala. Foi da vida inteira, né, cara? Aí, ele agora sentiu que perdeu 7 anos da vida dele à toa, né? Agora não, eu perdi. Não, cara. No modo puto. Não, eu queria puxar um jogo. Na época que estourou os jogos de luta, né? Aí teve as cópias do Street Fighter, veio o Mortal Kombat, que é melhor que Street Fighter. Veio a maior apelação de todas que eu já joguei, chamada Killer Instinct. Combo Breaker! Cara, é muito emblemática essas frases, né? Cara. Muito, cara. Foi uma adaptação foda do arcade, né, cara? Porque é muito no arcade, ninguém achava que ia ficar bom, né, cara? Mas ficou incrível. Bom. Velho, ficou melhor. de pois porra. É, porque eu só fui jogar a versão do arcade, cara, com o emulador depois, tá ligado? Eu nunca vi uma máquina que deu, aqui pelo menos, nunca vi uma máquina de arcade. Eu nunca vi uma máquina dele disponível. Sempre tinha no shopping de Canduva, tinha. É, então, mas tava sempre lotada, cara. Ah, é. Nunca tava disponível pra jogar, nunca, era incrível. E era muito, era gente muito grande sempre. Tipo, os caras mais velhos. Tipo, tá eu, assim. Os caras, é. É tipo o Zueste. Acho que eu devo ter partido. Provavelmente o Zueste me deu uma porrada, tá ligado? Enquanto eu tava tentando jogar. Não, outra coisa foda do Kill Instinct, cara, é que todos os cartuchos eram cinza. O dele era preto. Nobre. Preto. Era foda. Não, ele foi assim que eu conheci o jogo, cara. A locadora era uma fita preta. Então, ele só batia de frente com o cartucho vermelho do Doom, assim, tá ligado? É, isso também. Era estilosão também. Aham. Mas, tipo, o Doom era edição especial ou todos eram vermelhos? Não, todos eram vermelhos. Ah, é menos os piratas. O pirata que era edição especial. Agora tudo que ele tinha que tinha até o pirata era preto, porque plástico preto é mais fácil. E vir da China, né? E vinha a. Preto CD sempre com a trilha pior. Sonora, cara. Ô, cara, essa. Ô, o Alixo vai ficar bolado, hein, cara. O Alixo vai ficar bolado, velho. Mas, cara. Vocês estão ligados com o que é o roteiro do Killer Instinct, cara? Não, cara. Ah, cara, de uma roteiro corporação é qualquer coisa, maluca. Não, dá uma olhada. Cara, eu acho que é o pior de todos, cara. São dois cara, deuses. Eu não sabia nem que tinha roteiro. Tem, cara. Eu também descobri esses dias, cara. São dois deuses que batalham lá nos confins do universo. Deles ficam presos numa dimensão. Daí vem pros dias de hoje, que é no futuro pós-apocalíptico. E uma empresa quer reviver um desses deuses pra matar o outro, pra dominar o mundo, e pra isso eles fazem o torneio, que é o Killer Instinct, que é transmitido pela televisão. Nossa, não faz sentido, cara. Algum. Sentido é a única coisa que esse roteiro não faz. Vamos ver quando o distante. Mas, velho, super. Nossa, Killer Instinct. Era muita porradaria fora jogo, tá ligado? Porque, mano, começava a dar os combo breakers, filha da puta, sei lá o que, porrada, assim, tipo. Era muito foda, cara, era incrível. Isso aí não começou no Kino, cara. Eu sempre tenho essa dúvida. Já tinha assim, Street Fighter, o combo, mas não contava não, assim. É, ele não era tão, assim, não era tão fluido, não importava tanto quanto isso. No Killer Instinct. Que botava na sua cara essa porra desse. Combo Breaker aí, nos Ultra Combo. A jogabilidade toda do jogo é em cima do era combos, baseado né? Nisso. Mas ele foi o primeiro jogo que fez isso? Não, então, foi o primeiro jogo em que isso era importante pra jogabilidade. Que a jogabilidade exato. Era baseada nisso. O combo de Street Fighter era assim, era uma coisa de 2, 3 hits, né, cara? Ou até Mortal Kombat, que era mais. Isso, mas quem que foi 99 hits? Sim, cara? Os negros viciados lá fazendo a sequência certinha. Geralmente era tipo XY, XY, XY, XY, tá ligado? Tipo, nisso. Foda, né? É, você tirava praticamente a vida inteira. Dava pra matar o cara com um hit só, tá ligado? Com combo. Fazia aqueles 90 e poucos hits, você matava o cara com um hit só. Com um combo só. Você, vixe, joga muito. Vixe. Vem seu amigo com um pedaço de vassoura e dá na sua cabeça, né? Tá ligado? Aí joga pra matar agora. Filho da puta. Fulgor maior que a vida, cara. Pode crer, cara. Nossa, eu jogava com todo mundo aquela porra. Não, só Orch, o Spino, cara. Tinha o Glacius também, não tinha? Tinha, era o de gelo. Glacius, exatamente. Finder. Eu gostava do Cyberbull. Cyberwolf. Cyber tinha a caveirinha que era o Spinal. Spinal. O Índio que era o Thunder. E tinha o Jamie. Como é que é o nome do cara de lava lá? Que tinha o cara de lava também. O Cinder. Cinder. Jogava muito com. E agora quem comprar um Xbox One vai ter um remake, né, cara? Vai tá jogar com o Jago até pagar por todos os outros personagens. Exatamente. Ah, não. É tipo. Isso foi uma filha da putagem. Não, ele é free to play. Com um personagem, mas você pode comprar os personagens separados, ou você vai lá e compra o pack com todos, que é o preço, sei lá, tipo, $15, um bagulho assim. Não, mas tipo, então não venda a porra do jogo como free to play. Mas ele é free to play, cara. Mas você bota todos os personagens com DLC, aí porra, tem 3 personagens pra escolher, 5 se eu não contei. Aí todo o restante vai ser. Só vem um, cara. Não, você tá dizendo que é só um mesmo? É só o Diego. Puta que. Ainda, porra, essa porra não é free to play nem aqui nem na casa do caralho, não, velho. Não, é free to play, cara. Se você quiser, você pode jogar só com o Diego, mas, mano. Compra o porra do jogo completo, né, velho? Não, então, mas não é, eu não tenho problema. É só não falar que não é free to play, cara. Não venda, não faça essa coisa. Ah, foda-se, vai. Naquela época não tinha essa. Tá, cara, próximo. Tipo, aproveitando. Eu não tinha, né? Eu posso. Tá, fala. Antes que o Gariba volte, Mega Man X. Tá. Ah, esse jogo era foda pra caralho, cara. Esse jogo era muito bom, velho. Esse jogo era porra, muito bom. Acho que o que eu mais joguei assim, que eu sabia a porra toda, era o X2, cara. Eu sabia. O Super Nintendo foi até o X3, né? Foi até o X3. O X2 era difícil pra caralho, o X3 era fácil. Como era a gente fácil. Achava que era quando lançaram, né? O Mega Man 10. Mega Man. É. Pô, nunca chamei de Mega Man. Não, sempre foi Mega Man X. Sim, mas aquela revista lá teve que explicar pra gente que era que era X, cara. Ah, Super Game Power, Ação Games, sei lá. A Game Power. Ação Games. Ô, Diogo, o X2 era o que tinha a fase da moto, cara? Era do carinha verde? Cara, eu adorava qualquer jogo que tivesse fase de moto, menos Battletoads, porque você não conseguia chegar na fase da moto. Se você chegasse, você já ia. Já era, você não ia conseguir fazer nada. Morria da primeira. Acho que eles nem fizeram mais fase. É, tô ligado que o carinha verde que morre logo no começo do primeira fase do Mega Man X2. É um dos seres mais importantes dos videogames, né, cara? A Enciclopédia tem um artigo, tipo, gigantesco, carinho em homenagem a ele, velho. Carinho verde da moto que morre. Logo no começo, na primeira. Ai, que beleza, cara. Eu adoro a Enciclopédia. Muita foda pra fazer, né? Mas, Mega Man X, cara, tinha um bagulho que todo mundo tinha que ver na revista e depois rolava as boatarias, que era o Hadouken. É. Pô, cara, eu fiquei. E o pior é que tinha. Eu consegui fazer naquela época e tal, mas. É que você tinha que pegar ele, né? Era numa fase, era um secretinho, né? Tinha que subir lá na PQP e pegava ele. Na fase do tatu lá. Na fase do tatu, lá em cima, na puta que pariu, pra pegar o. A cápsula. A cápsula aqui. O legal é que pra soltar ele não era só apertar, tipo, o botão. Você tinha que fazer meia lua, tá ligado? Exato, e era cagada. Era tiro. Dava mó trampo pra conseguir fazer. E, cara, mais um tiro dessa porrinha, você matava todos os mestres. É. Matava qualquer inimigo. Aí, tipo, o Sigma precisava de, acho que uns dois pra matar. Mas, velho, era dois tiros só, foda-se, tá ligado? Pô, eu fiquei puto porque eu descobri. Só fui descobrir depois que tinha no Mega Man X2. Não, era tipo. Não, beleza, Hadouken demorou. Alguém viu na revista. Falou, mentira essa porra. Aí fazia isso, caralho, é verdade. Aí todo mundo ficava viciado nessa porra de novo, né? Tá, cara, e é um jogo bom até hoje, cara. Pode jogar aqui. Ah, ele é bom e é bem feito, tá ligado? Uh-huh. Game design, sprites tudo, dele. Trilha sonora, não, game vale design. Vale a pena jogar o Mega Man, o Maverick Hunter do PSP, cara, que é o remake do X. Pô, eu tô jogando ele, cara, é muito bom também. É bom pra caralho, velho. E é legal que, assim, você. O inimigo que você vence numa fase afetava o ambiente da outra fase. Pois é, pode crer. Isso. É, o map design, o game design dele era incrível, né, cara? Você matava o pinguim lá na logo de cara, aí na fase do elefante lá, que eu nunca lembro o nome, não tava pegando fogo. Flame Mamute, o fogo apagava na fase dele. Se você ia antes de matar o pinguim, tinha umas chamas lá. E afetando, cara. É tipo. É que tinha lava no chão, a lava tinha viciado. É que eu divertido. Quando você vai ficando viciado, você já sabe a ordem perfeita pra ir. Mesmo que não seja a ordem necessária pra matar o chefe, tá ligado? Mas já é a ordem. Flame Mamute, peraí que eu. É, isso que eu ia falar, o divertido também era você achar a ordem certa de matar os carinhas, né? Ah, não, aí era fácil, mas. O primeiro normalmente era sempre o carinha da floresta, ou alguma coisa relacionada à floresta, e depois tu ia evoluindo. O do gelo sempre era o segundo ou terceiro, tá ligado? É, o do gelo era melhor. Ah, mas eu sempre começava com o do pinguim, porque eu já podia ir pegando os bagulhos lá da fase do fogo e ia progredindo a partir daí, tá ligado? E você pegava a bota de dash na fase do pinguim. Uhum. Isso. E depois, tipo, eu fazia a ordem, não pra matar os chefes, mas a ordem pra pegar os bônus pra pegar o Hadouken mais rápido possível, tá ligado? Negócio é ter o Hadouken. Eu só peguei uma vez para o Hadouken. Não, é tipo, fazer esses runs direto. Tem que matar todo o chefe do mesmo jeito, mas facilitava porque eu já tinha os outros upgrades, tá? Tipo, é um pouco mais fácil. Porra, eu sempre fui uma negação no Mega Man, cara. Filha da puta, Bruno. Pagando aquela maçã. Ah, eu tinha visto isso mais cedo, cara. Que merda. Ai, fudeu, cara. É mal. Ai, deixa eu aproveitar então a pausa do Mega Man. Que eu queria falar depois de Killer Instinct, porque era a mesma engine, que era o Donkey Kong, né, cara? O Donkey Kong Country. Ah, é, Donkey Kong Country, né, cara? Maior que Mario, é, então, digo logo. Especialmente Donkey Kong Country 2, que foi um dos jogos que eu mais joguei. Porque, nossa, era incrível, velho. Já era assim na segunda metade. Tinha um 2D e meio, e era um 2D e meio, cara, muito bom. 2D e meio. É, um 2D e meio bom até hoje, cara. Aham, pior que é bom pra cara até hoje, cara. Essa quando a Harry fazia jogo bom, né, cara? Cara, e a trilha sonora, é melhor, né, velho? A trilha sonora do caralho. Até hoje, né? Ah, mano, naquela época a galera realmente se preocupava em fazer jogos decentes, com trilha sonora decente. E o jogo todo é foda, né? Só tinha uma época. Só tinha um problema. A história, cara, não era bem trabalhada no jogo. Você tinha que ler o manual pra conseguir entender direito. Isso. Mas, porque no jogo praticamente não falava nada da história. E os manuais eram bem trabalhados, né, cara? Tinha era gigante, tinha uma porra toda. Mas. Tinha manual, né, cara? Eu comprava fita de R$15, né, velho? Não ia ver o porra do manual, então eu nunca sabia a história de nada. Eu tinha algum. Essa veio com videogame, mas que veio com. É, então, meu veio o Mario, que cagou depois de um tempo. Aí eu tive que comprar uma pirata, que não veio com chip, e aí a porra toda. É isso, segue. Vocês chegaram a fazer 100% no Donkey Kong 2, cara? Não. No 2 não. No primeiro eu consegui, no 2 não. Eu acho que eu fiz. Próximo isso no terceiro, cara. Mas no 2 não consegui não, velho. Na verdade era quanto? Eu acho que era 102%, né? É, tinha tipo, passava um pouquinho. Tinha um segredozinho, velho, que você fazia 102%, cara. É, eu acho uma viadagem isso, cara. Igual com a Castlevania. Chegava 100%, dava a chegar até o 200%. Porra, pra que é uma teoria dessa, cara? Teoria Toguro, tem que jogar no reverse, né? Ah, e o pior é que teoria no Castlevania tinha uma safadeza que tinha umas áreas do mapa que não contava no jogo em si, mas que contava na porcentagem, cara. É, então, aí que tá. Buceta, né, cara? Pra que é uma porra dessa? Ah, naquela época, meu, ninguém comia buceta, né, cara? Pô, então... Pois é, também tem isso, cara. Tempo tinha, né, pra procurar. Hoje em dia muita gente aí também não come, né? Então pode pra procurar. Deixa quieto. Você acha que eu passei 7 anos jogando contra, cara? É, tipo, era a rotina dos dois, né? Tipo, punhetinha, contra, psicólogo, pizza. É, eu tô na merda até hoje também. Punhetinha era pra dar uma desoplada antes de tentar jogar o contra. Você batia uma pra deixar o punho mais leve, né, cara? Mais solto. É pra deixar aquecido, né? Menor. Deixar aquecido. Pra deixar aquecido, cara. Dá de reflexo rápido. Merda, cara. Falta alguém ainda pra falar, hein? Alguém falou de Front Mission? Não. Cara, mas Front Mission é legal, cara. Caralho. Peraí que eu não lembro Front do jogo, deixa eu procurar no Google. Eu joguei a versão do PS3. É um jogo de estratégia de robô gigante. Ah, não joguei não. Era da Square. Como é que chama? Robôs gigantes conhecidos como Wanzer. Tá aí, galera. Mal, tchau. É, ou como fala o pessoal que chama o Wolverine Wolverine, né? Era os Wanzer. Wanzer. Como é que chama aquele negócio que era. Esse estilo de visão de jogo? Isométrico. Isso. Eu adoro jogo assim. Mas é legal, cara. Então. É legal que tinham dois. Cara, o Flammer caiu de verdade. Porra! É, ele falou que caiu. Ele falou que caiu. Ele falou, tô indo, tchau. Tô indo, não consigo entender. Eu também não sei como é que sabe. Tinha duas histórias rolando paralela, né, Bruno? Então, porque tipo. Porque na verdade tinha dois estilos de jogos, né? Tinha um de estratégia e tinha um que era side-scrolling também, cara. Estilo Metal Warrior, Cybernetica. Ah, eu acho que só conta o de estratégia, cara. Isso, Não sabia. Então, só que esse side-scrolling só foi lançado no Japão, né, cara? Também fui jogar ele depois no emulador. Até que um amigo meu, uma vez, teve uma discussão, cara, também, quase uma porrada. Que ele falou pra mim, tipo, batia de pé junto que tinha porra de um Front Mission que era 2D, que você podia andar de lado batendo nos carinha. Eu falei que não tinha, ele foi lá e caçou a porra do da ROM e mostrou. Ele falou, aí ó, seu filho da puta, tá aqui, eu falei. Okay. É, realmente tem. É hack essa porra. Mas, tipo, não, o jogo é pra caralho. O jogo é bom pra caralho. E o legal do Front Mission é a história mesmo dele também, que nem os A história é legal pra caralho, cara. Tinha duas histórias paralelas rolando tudo, cara. Aham. Tipo, tinha uma zona assim que depois só foi complicando mais conforme foi passando o tempo. Mas, tipo, é aquela parada, né? Tipo, governos em queda, né, cara? É, capital em ascensão. Daí os caras criam um robô gigante pra poder defender a propriedade deles e tomar outros estados. E daí tá tudo beleza, né, cara? Vamos descer o cacete do robô gigante. Eu não quero mais, não quero saber mais nada. E tinha uma customização foda dos robôs, né? Você podia construir eles inteiros, praticamente. Isso que eu ia perguntar. Ele já tinha a mecânica de você usar parte de vários robôs num só? Já. Mas ele não aparecia, né? Ele não tinha ali os sprites de várias coisas. No joguinho você não via. Você via assim quando você construía a maquininha, né? Isso, é. É porque eu joguei só o 3 que saiu pra PS1, né? E já tinha essa. Já tinha, essa customização foda que eu achava foda no jogo. É muito bom também o do PS1. Nossa, eu nunca joguei nenhum Front. Sério, velho? Eu não conhecia. É bom, cara. Pra mim é um dos melhores jogos de táticas, assim. Acho que foi o melhor jogo de tática que eu já joguei, cara. Pô, Final Fantasy Tactics, velho. Final Fantasy Tactics, né? Tactics Ogre? Tactical Ogre? Como é que chama? Os caras do Tactical Ogre foram fazer o Final Fantasy Tactics. Sim, né? O Tactical Ogre veio antes e é muito foda, sim, cara. Tá empatado, como eu acho que são os dois melhores jogos de Tactics que eu já joguei na vida. A República de Zaftra, cara. Olha os ex enterrando as. E é legal que todo Front Mission, na verdade, ele é a continuação do outro, né? Eles, eles têm realmente uma timeline seguindo. Até você jogar, eu acho que tem ele pra DS. O único que eu não. Acho que esses do DS, obviamente, eu joguei, mas os do PS2 também não, porque era. Só foi lançado no Japão, né? Não, o PS2 chegou PS2 a sair 4. Chegaram 4. O 5 foi lançado aqui, mas o 4. Não, o 4 foi lançado aqui. O 4 foi lançado aqui. E o 5 não foi. O 5 era puta, era foda pra cacete. Foi lançado logo no finalzinho da vida do PS2, acho que era 2006, 2007, mais ou menos. E pô, era do caralho, cara. Pena que não chegou aqui. E nem tinha tradução, pelo menos nunca tinha uma tradução fan-made dele. É, beleza. Aí, no Super Nintendo. Ah, é verdade. A gente podia falar de todos os jogos da Disney, né, cara? Que eram muito fodas, todos, porra, sem exceção, cara. Porra, os da Disney eram muito bons, né? Tinha Aladdin, tinha aqueles do Mickey e do Donald. Tinha o do Rei Leão. Nossa, Rei Leão, mano, eu joguei muito. Tinha o da Bela e a Fera, porra, também. Época que jogo licenciado era bom, né, cara? De filme, né? É, velho. É, porque quem que fazia? Era Capcom, né, cara? Capcom, Konami. Então era os negros que estavam nos cascos, né, velho? Não era Activision da vida igual hoje em dia, né? É, então. É Call of Duty. Só. É. Igual, jogo. Faz 5 anos já. Mas porra, era. Cara, eu lembro até hoje o password do Aladdin. Caraca. Pra última fase, cara, Aladdin, Jasmine, Apu, Sultão. O Vini, acho que ele ainda não citou, tá quietinho hoje. Cara, tem um jogo que eu acho muito foda e que acho que não sei se alguém ia querer falar sobre ele. Mas foda-se também, vamos pra fila: Sunset Riders. Puta, aquilo era muito legal, cara. Cara, era muito foda e os caras corriam muito lá. Cormano. Era um mexicano que usava duas espingardas com arma. Usava rosa, né? Então, Cormano, cara, eu sempre jogava com ele, velho. Sempre, todo mundo brigava dele, pra jogar com ele. Porque o time dele espalhava, né, cara? Era o único cara que vestia rosa que você respeitava, né? Cara, não, e, tipo, caralho, se você perdesse ele, você ia pegar o azul. Isso era a fato. Era fato. Mas, cara, o menor entre os jogadores pegava o azul. O jogador que fosse maior pegava o Cormano. Como é que era o nome dele? Era Billy? Billy, Bob, Cormano. Ah, não. Steve. Véio, é o amarelo, Steve azul. Vermelho e rosa. Verde e rosa. Verde, é alguma coisa assim, não lembro. Isso, verde. É que no. O amarelo, azul, verde. Qual é a rede do Faroeste, né? Na real, era só o rosa e o azul, cara. Esse você precisa saber do jogo. É sério, amarelo, ninguém usava os outros, era só o rosa e azul mesmo, mano. Ah, eu usava o verde, cara. Tinha só dois, mano. Caraca, mas eu gostava mais de usar o Cormano mesmo, porque o Cormano é foda. Ah, ele era fodão. Cara, o Cormano era mexicano, né? Tinha a barba fodona, né? É, exato. Mexicano e vestia rosa. Ele tinha uma barba estádica também, que eu lembro. Com dois trabucos. E eles pegavam várias putas, cara. As dançarinas, né, cara? Esse é um jogo que foi pra caralho. Lembra o chefe gordinho que você matava e quando ele morria falava: "Bury me with my money." É o primeiro chefe esse? É o primeiro chefe. Eu achava legal que ele falava: "Adeus, amigo." Pô, e entre as fases tinha aqueles minigames de atirar os barril lá, os inimigos, que era muito ruim, cara. Era muito difícil, você não conseguia enxergar sua vida. Porque você não tinha o Super Scope da Super Nintendo. É verdade, cara. Se tivesse, é bom. O Godoka já botou o Cormano já, né? Botou, ó. Já botou o Cormano. Mas o Cormano tá de rosa, não vale. Rosa short. Eu quero citar dois de corrida aqui. Dois. A discussão vai grande nesses dois. Nossa. Um é Top Gear, né? Melhor jogo de corrida da vida com a melhor trilha sonora já feita. E discutivo, hein? Top Gear, hein, cara? Top Gear. Pera. Top Gear aí? Top Gear aí? É cortou. Cara, é Mario Kart, né, cara? Não, cara, Rock Hall Racing. Não. Pera aí. Mas aqui você. Aqui você. Racing, sim. Mas eu já punha tipo a quadrologia, isso tá certo? Dos jogos de corrida. Que é Mario Kart, F-Zero, Top Gear, Rock da série e Rock'n'Roll Racing, cara. É verdade, esse é. Depois entra os Night of Lance e o criador. Os F1, mas esses eram os quatro principais da vida. Esses são os que contam. Tipo, agora tu fechou com os que faltava. É, o incrível é que, tipo, mano, todo mundo sabia jogar bem os quatro jogos. Era mesmo sendo muito diferente um do outro, era muito foda isso, tá ligado? Mas eu achava meio foda F-Zero porque ele era. Parecia que tinha sabão aéreo naquela pista, cara. F-Zero já era um pouco mais difícil de. Não, F-Zero você tinha que dar um domínio um pouco maior, cara. Mas F-Zero manjava pra caralho, maluco. Eu joguei muito. Puta, pô, cara, acho que é uma das franquias da Nintendo que eu mais gosto, cara. Que a filha eu da adoro, puta não faz jogo novo, cara. Não, cara, eles esqueceram da F-Zero. Ou o Nintendo 64 era bizonho, tipo, tinha 300 mil neguinhos. 30? 33. Era uma tela cheia, velho. Tipo, impossível de você conseguir escolher um mesmo, assim, né? Aí eu jogava aquela Corrida da Morte, que era um círculo. E tu tinha que tocar todo mundo pra fora, assim. Era um que, tipo, não tinha parede, não é? Isso, não tinha parede. Um minhocão, assim, sei lá, um bagulho. Um anel. Tipo, um anel. E aí tu ficava, tipo, ficava 30, 40 minutos cada vez que tu ia jogar e tu ficava tentando bater teu recorde, tá ligado? Pô, e Mario Kart, cara. 150cc na época, você não sabia que era cilindrada, né? Isso. É, cc. Tipo, fase do arco-íris pra você tretar com os brothers, assim, um derrubar cara, o outro. Cara, eu lembrei dessa porra quando assisti o filme do Thor, cara. Tipo, a ponte das coisas assim, ficava. A ponte lá, né? Os tracks, o kart, cara. E ficava esperando passar o Mario, cara. Pô, cara, eu vou mentir, não, cara. Eu me divirto muito mais jogando o Mario Kart de Super Nintendo do que os atuais, cara. Ah, eu não gosto do Nintendo 64, cara. Eu adorava do 64. Eu não gosto, cara. Eu não gosto do de 64. Bons, né, cara? Mas acho que o Super Nintendo ainda é melhor, velho. Tipo, porra, eu me amarrava em jogar aquelas batalhas. Batalha, os contra lá, né? Tipo, cara. E era bom. Eu acho que o Super Nintendo era melhor porque era mais simplão, tá ligado? Eles, a forma seguia a função ali, sabe? Tipo, os bonequinhos tinham características diferentes. No Mario 64 era tudo igual. Tipo, justamente. O Super Nintendo, tipo, um tinha uma arrancada um pouco maior, o outro era pesadão, mas corria. Não, no 64 tinha diferença, cara. Ah, velho. Também, cara, mas acho que tava mais acentuada no Super Nintendo. É, então, isso dava pra determinar uma partida. Tanto que eu sempre jogava com a tartaruguinha. Tipo, a tartaruguinha. Eu me amarrava em jogar com a tartaruguinha e o Yoshi. Tipo, eles eram da mesma categoria, eles eram os mais equilibrados, assim, tipo, na minha opinião. Mas, tipo, eu era doente. Ah, antes, tipo, quando você fazia as batalhas com galera, sempre rolava a regra própria, tipo, não pode usar o vermelho, não pode usar a estrela. Então você pegava, você tinha que desperdiçar pra pegar o outro pra ficar de boa, tá ligado? Ah, não tinha disso. Velho, senão virava muito apelão, tipo, fazia muito. Acho que por isso que eu gostava. Eu gostava no 64, eu gostava de jogar as batalhas, mais do que no. É, no você do desabilitava. NES, porque podia ter mais gente jogando, né? Ah, cara? Também. Porque, pelo menos até quatro pessoas. Foi esses quatro jogos em particular que veio. A gente aprendeu esse esquema de mete o dedo no acelerador, quando chegar a curva, você solta o acelerador. Mas ninguém usa o freio nesse jogo, cara. Tipo, eu tinha um esquema irrelevante nesse jogo. Eu era muito viciado em Mario Kart, porque eu tinha decorado todas as telas já e já sabia como fazer todas as curvas reta. Então, tipo, fazia uns drift e fazia reta. E, tipo, mano, eu era muito viciado. Tipo, eu fazia isso no F-Zero. Eu também. Mas Mario Kart era mais, tipo, principalmente nas fases dos fantasmas. Tipo, dava volta no, tipo, quarto colocado, assim, porque, tipo, eu era muito. Era escrotamente viciado nessa. Vocês, não mergulho disso. Vocês falaram das locadoras que era um monte de TV 14 polegadas e a molecada jogando Super Nintendo. Falando. Velho, eu só frequentei esses negócios pra jogar Top Gear e Mario Kart. Era foda. Meu dinheiro ia embora, cara, apostando com a galera. E a maior alegria do mundo, né? Era ficar dando nito. Perdia, pagava ficha. Era ficar dando nito no Top Gear só pra ver a mãozinha dando tchau e não saindo. Oi. A mãozinha dando tchau, cara. Muito foda, velho. Tipo, que era a, o Top Gear é, é toque do meu celular até hoje, cara. Achei de mexer, cara! Valeu, é, o Flammer, contribui com alguma coisa aí antes de você cair. Deixa eu falar rapidinho. O Bruno, Bruno queria falar um. Bruno, não, eu falo, vou soltar dois aí, cara, que tô indo embora já, pra foder vocês. Um é o... Porque tem algum problema, assim, não? Assim tu vai sentir saudade, cara. Não, se você não falar logo, você vai sair um pouco antes do que você tava esperando, Bruno. Vai. Então, pois é. É, então, o cara fala um que era um RPGzinho, cara. Earthbound. Earthbound? Nossa, eu não conheço, cara, não conheço. É o Modern. É o Modern. Modern. Jogo Modern. Esquecido pela é, Nintendo. Como é que escreve? Então, digita aí que eu sou burro. Modern, cara, Modern. Modern 2, bota Modern 2 lá que você vai achar a versão americana é o. É o Earthbound. Mas o legal é o seguinte, cara: que o jogo você começa, tipo, é um grupo de amiguinhos, tá ligado? Que sai assim pra. Numa aventura. É um RPG de dias atuais. É, porque o que acontece? Cai um. Porque cai um meteoro, tá ligado? Na. Na Terra lá, daí tipo, eles vão atrás desse meteoro ao Gigas, né, que é um alienígena. Nossa. Maluco lá. Daí você vê, tipo, você vai no decorrer do jogo, você vai vendo lá os draminha da galera e vai chegando, e, tipo, o jogo, tipo, não é, não tem um clima pesado, assim, tipo, ele é bem, bem tranquilinho, chega a ser até infantil. Até o final. Tem... Então, pois é. Até o final. Vocês chegaram a porra do final do jogo, cara, que você vai enfrentar o tal do Gigas, o alienígena. Spoiler! É, spoiler o jogo dele. Daí, cara, o jogo muda completamente porque parece que você, tipo, entra dentro do útero, tá ligado? Da mãe do cara pra derrotar, tipo, derrotar o feto, tá ligado? Do alienígena. Cara, caralho. Que jogo errado, certo. Cara. Então, diz o criador do jogo que ele não é isso. Sei. É, ele falou que porque ele viu uma cena quando ele era. Quando ele, tipo, ele era pequeno num filme lá. Ele entrou no útero, tipo, da mãe dele, caralho. É, não, ele viu uma cena de violência sexual que ele acha que era, mas nem era, tá ligado? E com aquele marcado, mas enfim. O final do jogo é bizarro, que parece que tá andando, tipo, dentro do útero da mulher. Daí quando chega pra se enfrentar o Gigas, que é o chefe lá, ele, tipo, tá tudo deformado, assim, tá ligado? Ele tem várias fases, tipo, uma música sombria, tipo, um cenário todo, tipo, macabro, parece que ele tá derretendo. Ele dá um grito assim. Louco, nossa, cara. Nossa, que jogo é esse, cara? Eu sei que jogo é esse. Ele parece um... Na verdade, é um cenário orgânico, combate, assim, ele parece um feto sendo abortado, cara. É, então, tipo, daí rolou outras teorias, assim, que falam que realmente você tá lutando contra o feto, tem que abortar o feto na batalha final. O Chupeta lá fala que não é isso, tá ligado? Mas, né, não é o que parece, não é o que eu joguei. Não é o que o jogo me transmite, né? Qual é que é o outro aí, Bruno? E o outro é o Actraiser 2, cara. Ah, filho da puta do caralho. O famoso jogo do anjo, que eu falava. Ah, tu não vai falar aquele que tu pediu pra mim não falar. Tá muito filho da puta, né? Qual que era, mano? Metal Warriors, né, cara? Ah, não vou, porque você falou que ia falar, eu já falei, já comi um pateta de alguém ainda, eu não vou fazer duas vezes. Mas, tá, da puta, tá, podia ter falado dele. Tá. O Actraiser 2 era maneiro, cara, era a continuação de um jogo que era quase todo diferente, né? Pois era é. Um RPG, era uma estratégia, tipo, SimCity misturado com ação, e o 2 era só ação. É, exatamente, porque o primeiro você, tipo, você começava num mapa de estratégia, que você tinha que construir a cidade e louvar lá o deus dos caras, e ele te garantindo, tipo, desejos, né, você vai atendendo os desejos da população pra você ganhar ponto, daí você, tipo, vai aumentando sua influência e o cenário, né, você tinha que construir mais casinha lá, dominando as áreas, e quando você ia pra uma área nova, ele virava um jogo 2D, side-scrolling, daí você jogava com uma estátua lá que virava, na verdade, uma estátua de um anjo, que ganhava vida, e você, tipo, ia eliminando os monstros do local pra construir daí mais um pedaço do mais teu reino, aumentar sua influência ali. Isso o primeiro, mas deu o segundo, tipo, a Square cagou pra parada, cara. Não, ninguém quer jogar RPG, tá ligado? É só side-scrolling. Foda-se essa merda, vai ser só side-scrolling. Tipo, eles tiraram e, cara, ficou muito bom, cara. Daí você também, o mesmo esqueminha, tem um mapa, no mesmo esqueminha do Demon Crest também. Tem um mapa grande, assim, daí você escolhe o cenário que você quer, você desce no cenário e daí você faz a parte. Mas, cara, pensa num jogo difícil, velho. Pelo jogo difícil, esse é um jogo difícil. Você tá voando, você não tem controle do voo dele, tá ligado? Você, tipo, pode ir pra frente e pra trás, e ele vai descendo. Cara, às vezes, tipo, tem um monte de monstro no ar, assim, tá ligado? Um monte de inimigo no ar, você não consegue desviar daquelas porra. Eu também, cara, outro jogo, eu sou um merda, né? Se eu conseguir ver essa bosta, eu vou save state, tá ligado? Se não for save state, até hoje. No 2 tinha essa, né? Você ganhou as asas, né, no 2. No primeiro, o carinha só pulava, no 2 era uma estátua com asa, aí você voava, tinha toda a estratégia nova. E tinha um escudo, né? Tinha um escudo que você podia defender, era mó legal. Depois tinha aquelas plantinhas que tava fogo, tá ligado? Você defendia na. Você podia defender pra cima e pros lados normal, né? Você defendia, decaiu o foguinho ali e você não pegava em você. Eu achava isso legal. Pô, mano, eu tô vendo as imagens, cara, é igualzinho Demon's Crest, tá ligado? Demon's Crest da Square, tá ligado? Acho que ele tá saindo ao mesmo tempo, agora eu não lembro direito. Não, Octrader 2 é anterior. Então, acho que uns 2 anos anterior. É Capcom, Capcom usando, então. Capcom. Ah, mas igual a Capcom faz, é sempre muito melhor que os concorrentes. Cara, mas eu não sei nesse caso, cara. Ah, Demon's Crest é muito foda, velho. Não, é bom pra cacete, cara, mas o Actraiser também é, putz, é legal pra cacete. Acho que tem, é mais comprido, se não me engano, é um jogo maior ainda que o Demon's Crest, o Actraiser. Vocês não jogaram, vale a pena pra cacete jogar, cara. O jogo ainda é difícil pra caramba, é bonito pra cacete, é muito bem desenhado, cara. Usa um 16 bits muito bem, tá ligado? E a trilha sonora também é do caralho. É bom, cara. Cara, eu nunca consegui ganhar essa porra desse dragão da Demon's Crest. Qual? O primeiro? O primeiro? Tá fogo na cabeça dele. O primeirão. Porra, velho. Porra, cara, mas você foi embaixo dele assim, fica tirando pra cima e ele morre. É, ou você voa e fica voando e soltando fogo nele. É um que não consegue passar na segunda tela do Metal Gear, é outro que não mata o Demon Crest. Mas eu tenho o dragão mesmo. Que aparece no primeiro 2 minutos do. Eu tenho uma fita. É menos que tutorial, tá ligado? Mas eu tenho uma fita que é muito tensa. Que, tipo, tem aquele da Marvel Super Heroes, War of the Gems, lá, War of Gems, sei lá. Ah, sim. Cara, era tenso, porque assim, tipo, tem uma sala de treinamento. Que você escolhe lá e fica lutando só pra treinar, porque é o tutorial. E tem as fases normais. Velho, no Super Nintendo eu nunca joguei uma fase normal porque eu achava que era só luta do treinamento. É sério, é juro. É sério, tipo, eu comprei o jogo e tal, ele era em japonês, óbvio, né? Aí eu, beleza. Ah, jogando pra caralho, tipo, cansava, porque eu já tinha matado com todo mundo e falei, não entendi o que acontecia, tipo. Depois que eu tive acesso às ROMs, eu entendi que aquilo era só treinamento, que o jogo inteiro era incrível, tá ligado? Era o jogo todo. É muito bom, cara. Cara, pera aí, já que tá falando das trechinhas, deixa eu falar um negócio rapidinho. Eu não jogava Pokémon porque eu não sabia que tinha que usar o cut e não sabia onde pegava o cut pra passar daquelas armas. Pronto. Tô mais leve. Vai-te embora, Bruno. Vai-te embora. Falou pra vocês. Então você já pode ir embora. Ô, Bruno. Vai jogar Digimon. Vai muito melhor. Punição, Digimon não rola. Punição por ter roubado o Golf Troop do seguir, vai ter que escrever 2 posts semana que vem. Fudeu. Você vai ter um mês pra escrever 2 posts, cara. Isso você não faz nem pro seu pior inimigo, cara. Falou, Bruno. Vamos lá. Falou, esse bicho. Falou. Valeu. Ok, bom, já que ele foi embora, eu vou falar então do Blackthorn, que... Yeah! Ah, cara... Mano... Que era como ele chamou o Prince of Persia hétero. Velho, Blackthorn é muito bom, mas é muito difícil, cara. Blackthorn é difícil, cara. Cara, joga o Outer World, meu. World of Worlds. Ah, mas o Blackthorn tinha uma... O Blackthorn tinha uma 12, cara. Tinha um cabelão fudido, cara. Parece que o Outer World é ficção científica, né? É todo rotoscopia. É bonito pra caralho o jogo, velho. O Blackthorn, ele é fantasia com um cara com uma 12. É foda. Você achava uns demônios sinistros, tá ligado? Pra enfrentar só com a 12. E eu ficava perdido nos mapas, porque eu não conseguia saber pra onde que eu tinha que ir. Eu ficava subindo essa plataforma cagada lá e sempre me fudia, velho. Era um cara, era um andarilho, tipo o Lorenzo Lamas lá no Renegade. Que na verdade era o príncipe de um reino perdido. Isso. Ele foi mandado pra Terra, né? Aí ele, quando ele tá grande, levam ele de volta pra aquele mundo lá pra matar os monstros lá que dominaram o reino dele. E era Blizzard, né, esse jogo? Sim. Ele tem bem a Blizzard, cara do universo Diablo e Warcraft, né? Isso. Os bichos parecem os bichos, os orcs do Warcraft. Também, pode crer. As armadurinhas e tal. Sim. Eu tô vendo uma arte aqui, eu tenho quase certeza que quem desenhou essa capa é Jin Lee. E eu não estou brincando. É a capa, cara, é a capa do... Manda aí. Oficial é do Jin Lee. Ah, é? É o Blackthorn do Jin Lee? Sim, eu acho que é. Ah, é verdade, cara, é verdade. Cadê? Essa mesmo, é do Jin Lee. É, Jin Lee, pô, aqui. Então você vê, né, cara, que realmente é Jim Lee. Eu tinha um piratão desse jogo, isso estragou minha infância, porque, tipo, a cor era meio cagada e parecia que ele usava uma máscara vermelha com um formato meio de caveira, assim, tá ligado? É, então. É o piratão mesmo, hein, cara? Isso, depois de muito tempo, quando fui ver que não era, era uma cara. E, tipo, isso acabou com a minha infância, tá ligado? Cara, e esse jogo tem um dos melhores finais de todos os tempos. Ah, nunca cheguei. Ele mata todos os caras, liberta o reino dele. Aí o raio, seja lá o que for que tira ele da terra, leva ele de volta pra terra do lado de uma puta numa rodovia no meio do nada. Ele senta e começa a pedir uma carona. Caralho, eu sou o príncipe dessa terra. Reneva essa terra pra voltar a pedir carona. Puta que pariu. É sensacional, cara. Black Thorn é. Mas, e a trilha sonora também é foda. Era ótimo, cara. O Ciro já puta da Blizzard por estar fazendo um jogo do caralho aí, um God of War-like da vida agora, com esse universo, que seria do caralho. Seria. Não, e God of War-like não. Não, eles podiam ter. Eles têm uma IP foda nesse jogo, né, cara? Não, e tipo, se você parar pra pensar, como é que os orcs invadem a Terra no Warcraft 1. É um portal, pô, que se abre e os orcs saem. É verdade, cara. Esse jogo podia ser tipo uma sequência de Warcraft. Pois é, no futuro perdido. Isso, porra, ia ser sensacional. Ia ser foda, cara, ia ser muito foda daí. Mas não faz um Smash Button não, por favor, Blizzard. Ah, não. Quando falou aí que no Black Thorn o cara tinha uma 12, no Out of the World você tinha as pernas pra correr. É, você não tinha arma nenhuma, você tinha as pernas e depois nenhuma. Você pegava uma arma cagada que soltava um raio e você tinha que recarregar aquela bosta. Ou ficar esperando pra soltar o raio. Eu achava Out of the World muito bonito, cara. É, bonito. Até hoje. Mas não joguem o remake. Não, o remake é horrível, velho. Nem sabia que tinha. Pô, mas qual foi que rolou o remake mais novo aí? Foi de Flashback. É, sou confundido em Flashback. Pô, mas tá legal o remake, cara. Ah, cara. É, tipo, perdeu o mesmo feeling do antigo e tal, mas tá legal pra jogar atualmente, tá ligado? Entendeu. Flashback, Out of the World e Black Throne são os três jogos que são filhos do Prince of Persia, mas que dão um pau no Prince of Persia gigante, sabe? Ah, é. O Prince of Persia é muito cagado, cara. Muito... A versão do Super Nintendo é melhor, mas mesmo assim, cara... Eu jogava a versão do Amiga, sei lá, tipo... Nossa. É porque a versão do Prince of Persia é mais puzzle, né? Quanto mais... Esses dois são mais ação. Esses três, no caso. É, e tinha essa coisa toda de realmente ser em tempo real o jogo, né? Ah, pois é. Você tinha literalmente uma hora e pouco pra salvar o jogo. Porque senão você dava game over. Ai! Pô, a galera tinha falado com o Bruno lá antes do Bruno sair o Metal Warriors, né, cara? Ah, pode crer. Eu adorava esse jogo, era cara. Adorava melhor battle que existe da história. Oh, e o Metal Warriors tem uma das capas mais emblemáticas do Super Nintendo, que é o robôzão vermelho lá, né? Acho que todo mundo conhece essa capa. É o Prometheus, né, cara? É muito foda, cara. O verso que era massa. Eu só jogava o verso, porque o jogar sozinho era muito ruim, tá ligado? Esse jogo era difícil pra caralho, cara. É, cara, tu andava aquela merdinha do... Saía do tanque lá, ficava aquela postinha lá que tomava dois tiros e morria. Uma coisa muito emblemática desse jogo, que eu acho, é a trilha sonora. Porque ela era de... Como era o nome? Ela era adaptável à situação. Por exemplo, se você morresse, com as notas da trilha sonora que tava tocando, eles faziam um fade out, tá ligado? No encerramento. Era genial isso, velho. O Flammer, o robô da capa era o Nitro, cara. Era o Nitro? Era o Nitro. Certo? Prometheus é aquele gigantão. Aquele. É, o Prometheus é aquele que é muito grande. Tanque de guerra que não anda. Que não anda direito, né? Isso. Não, era Nitro. Eu acabei de pegar uma imagem gigante Nitro, com os sprites. Aqui, cadê? Era muito legal. Era LucasArts, né, cara? LucasArts. Tem uma negada trabalhando no remake aí dele, só que nunca mais vi notícia, velho. Pô, achei ela decente, assim, versus com mais pessoas, assim. Isso é muito do jeito que tá, nunca mais verá também, né, cara? Era muito engraçado, cara. Tu tava lutando contra o cara e às vezes tinha outras armaduras espalhadas, tu ia destruir as armaduras pro... O cara não poder pegar, tá ligado? Ah, é, cara, isso era comum, cara. Deixava, deixava a tua toda fodida e trocava por uma melhor e destruía a outra pro cara não ter opção. Era muito sacanagem, cara. Era massa pra caramba. Já que tá falando de robô gigante, vou ver se eu consigo falar do meu jogo, né? Que é o Front Mission. É um já jogo falamos, já foi. Já foi? É porque eu não caí, não falei porra nenhuma do jogo. Não, pode falar. Fala aí, pode falar. O jogo é estratégia. Tá falando com isso. De sacanagem. Turno, caralho! E você mudar a CPU do seu robô, mudar os braços dele, tudo modifica o modo de batalha. E tipo, em vez de ter pontos de experiência pra distribuir, você vai pegando dinheiro e vai comprando novas peças, né, pra melhorar o seu robô. Aí ele é bem nesse tipo de RPG que você vai distribuindo os pontos, mas aí no caso os pontos são armas e membros diferentes e corpos diferentes com seus robôs, e é bem militarizado, e é a história do caralho. O plot twist mais agressivo que eu já vi na minha vida. Tinha um que eu confundia sempre com o Metal Warrior, que era o Cybernator. Ah, Cybernator é foda. Cybernator é ele é mais divertido a campanha do que o Metal Warrior, porque o Metal Warrior a campanha era muito paradona. Cybernator tem uma campanha bem agitada, bem foda. Só que o multiplayer não era bom. Não, e você tinha só um robô? É, não trocava não. Mas o robô tinha escudo, ele era bem, bem maneiro esse robô. Ele era parecido com o Nitro, não? Ele parecia com o Nitro. Eu vi aqui que ele era um prequel de um joguinho que era foda também do Mega Drive, que era o Target Earth, mas era do Mega Drive e não vamos falar disso agora. Vamos falar disso nunca, mais precisamente. É a pauta de hoje. Mega Drive é foda. O Drivo! Mega Drive é foda, cara. Mega Drivo? É foda. Mas... Alguém falou mas, em Rock'n'Roll Racing ou os quatro melhores jogos de corrida da vida. É. Os quatro melhores jogos. O sinal também é do da Blizzard. Da Blizzard. Também é da Blizzard. E nada, né? Porra, não, vai sair o remake agora. O remake russo, é verdade, remake russo. E foi, tem uma empresa aqui no Brasil, acho que é a mesma que do APB, que eles estão fazendo um MOBA baseado em Rock'n'Roll Racing. Nossa! É sério, e parece que é incrível e tem o narrador original. Nossa! Caralho! Sim. Manda esse link agora, velho! Ah, agora não, depois a gente posta no post lá. Depois do podcast. Quero ver! Procura aí no Google, pô. Você vai ver quando sai o post. MOBA? É nunca. Eu tenho o meu jogo preferido do Super Nintendo pra falar, que é o Maui Mallard in Cold Shadow. Não sei nem se é assim que se pronuncia. É o do Pato Donald. Que é o jogo que eu tenho original, mas que eu nunca li o manual. Eu tinha, né, no caso original. Que eu ganhei de Natal, eu lembro até hoje. Junto com uma daquelas miniaturas do Super Patos, cara. Eu nunca vou esquecer esse dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Enfim, o jogo. Cara, depois trocou tudo por crack. É. Não, mano, pior, eu doei meu Super Nintendo, cara. Não ganhei um centavo. Nossa, velho. Devia ter trocado por droga mesmo. Devia. Cara. Ia ganhar muita coisa. Mas, velho, muito incrível o jogo. Os sprites eram muito bonitos. E por algum motivo o Pato Donald virava um maluco cego, um ninja com os olhos tapados, que mudava de cor e que eu não sei a história. E eu, nossa, era verdade, muito. Na verdade, é que eu não leio o manual, mas na verdade acho que não é o Pato Donald, é um primo dele, é uma coisa assim. Não pode ser, cara. Não faço ideia. É? Pra mim é o Pato Donald e vai continuar sendo o Pato Donald. Mas tinha. Tu me lembrou um outro jogo do Pato Donald também que eu jogava muito. Que tu começa, tipo, antes de começar. As primeiras fases são tipo ele procurando emprego, tá ligado? Daí tu ia. Não sei se chegaram a jogar esse, cara. Eu acho que ele até jogou era japonês, esse. Não. Que tu começava, tipo, entregando carta, depois tu limpava umas janelas, aí depois, tipo, no terceiro emprego, tu começava a passar fases mesmo, assim. Tu ia pra um outro mundo lá e achava bem massa, tipo, cara. O maluco começa entregando carta e de repente, tipo, vira mata monstro no outro mundo. Do nada, cara, sabe? Do nada, tipo, a primeira, segunda, terceira fase, aí ele procurando os empregos. Como pra variar, levar... a gente não leu o manual? Não faz ideia do não, motivo. O Maui Mallard já é o Pato Donald mesmo, cara. Japonês ainda, cara. Era japonês ainda. Mas, merda. O legal desse Cold Shadow é que ele começava com uma camiseta havaiana, tipo, muito style, tacando melequinha pra uma arma dourada, assim, cara, é muito foda. Aí ele virava um ninja cego, cara. O ninja cego eu achava foda. É, tipo, ele começa branco, com as faixas brancas, e vai matando, ele vai virando, acho que até a faixa vermelha, preta, não lembro. E você vai ficando muito foda com isso, tá ligado? Tipo, nossa, muito incrível, cara. Ah, vontade de jogar essa porra. Já abriu o emulador. É, foi mal, continuem aí. É que ia passar pro próximo tópico, eu pedi pra segurar, tá ligado? É, vou dar uma mencionada no bem rápida, num que eu curti pra caralho, que era o Super Turrican, cara. Nossa, que eu não faço ideia. Super Turrican era tipo um Contra, só que ele era todo estranho, cara. Era um cara, uma armadura, parecia um robô. Nossa, cara. Tinha umas armas loucas, fodidas, cara. Parece tipo Mega Man misturado com jogo de navinha, tá ligado? Eu acho que eu joguei isso aí. Tinha pro Mega Drive também, cara. A versão do Super Nintendo era superior, cara. Pessoal, vamos falar um pouco de jogo ruim depois na finaleira, nas citações, a gente volta um pouco pros que a gente não faltou. Quem começa com uma bomba? Nossa, tem muitas, hein, cara. Posso soltar uma bomba aqui? Vai. Spawn. Spawn era ruim, cara? Spawn? Nossa. Era chato. Era você que tá falando do pão, cara. Pão. Ou, oh, antes do Edson continuar, só pra falar que o Flammer tá tendo orgasmos múltiplos com o MOBA do Rock'n'Roll Race. Cara, é muito incrível. Ele fala, let the carnage begin. Caralho! Tá muito incrível isso, velho. Puta que pariu. Calma, sua piranha. Calma. Vai lá, Edson, continua aí. Do Spawn, o Spawn era muito ruim, cara. Muito ruim, cara. Ele era muito devagar. O jogo era confuso. Às vezes os comandos não funcionavam, cara. Tipo, a jogabilidade era horrível mesmo, cara. Era horrível. Pra você usar as magias era um lixo, cara. Era um lixo, velho. Era horrível. Era ruim até pra você descer devagar com a capa. De uma parte isso, pra outra. Isso, também era difícil. Nem planar direito. Soltar as magias, você dava comando tipo Street Fighter. Mas o controle não respondia nada bem, cara. Não, era péssimo, a jogabilidade era escrota. Pô, eu não joguei, cara, tá? Eu não joguei mesmo, então eu achei que tinha jogado. O jogo começava, o gráfico era bonito. Aí você começava a jogar, você desistia, cara, porque era uma bosta. Era uma bosta mesmo. Vai lá, o próximo aí. Quem que era? O Diogo, né? Que tava desesperado. Eu quero falar do jogo mais cagado do Super Nintendo. Que é o mesmo que, eu também vou falar, mas pode falar. Isso aí mesmo. James Bond Jr. Ah, não é o mesmo que eu ia falar. Caralho! Não, cara, cara, a capa, só a capa do jogo já dá tristeza, cara. Não, cara, a capa do jogo é muita vergonha ali, velho. Era baseado naquele desenho, cara. Tinha um desenho disso, velho? Tinha um desenho. O molequinho, por alguma razão, se chamava James Bond Jr., mas ele era sobrinho do James Bond. Aí tá a capa do jogo aí, cara. Tem um. Mano. Um mandarim de segunda categoria aqui. Sabe o que era engraçado, cara? Era engraçado que em loja de R$1,99, quando você comprava brinquedos fodas por R$1,99, tinha uns vilões do James Bond Jr., velho. Sério. Que era tipo ninja genérico, tá ligado? Eu tinha alguns. Cara, que jogo horrível, cara. Não dá. Não, o jogo era péssimo, cara. É muito péssimo. Eu lembro da fase dos bots, cara. Uma bosta, tá ligado? Cara, eu apaguei o jogo da minha memória, cara, de tão ruim. Eu lembro vagamente, cara, também. Eu lembro vagamente desse jogo. Não, e sabe que era, o que que era mais triste no jogo? Que na época tinha acabado de sair o GoldenEye. É, você comprou achando que era foda. Não, eu nem comprei achando que era foda. Eu fui jogar na locadora, cara. Achando que... Aí, ó, os sprites do James Bond, vocês vão lembrar dos ataques. Cara, que horrível. Merda, isso, cara. Ah, tá. Cara, agora eu encontrei uma coisa que vai deixar todo mundo surpreso e boquiaberto. Na verdade, surpreso não, mas boquiaberto sim. Bem que eu lembrei, cara, quando eu vi o inimigo do Super Turrican, o último inimigo, olha só: Galactus. Não, dá um ligo. Quem que ele não parece? Viu, aquele cara. O conflito. O conflito, cara. Caralho! Nossa. Cara, o Rob Liefeld copiou. Velho, olha o tamanho do trabucão, cara. Que o robô tá segurando. Consolo. Cara, eu vou ter que gastar não, minha internet. Ele tá dando um tiro aqui e tá saindo torto da mão. Não, ele é tipo Assassin's Creed, que saiu a lâmina, olha, do braço dele, cara. É. Um espeto de churrasco. Cara, quando eu vi o arma, primeira vez, eu sabia que tinha visto esse bicho, esse cara em algum lugar, cara. Trabucão, cara. Trabucão com consolo. Não, o inimigo, ele é igualzinho o conflito, cara. não é só o Trabuco, velho. Ele é tudo errado. Pior que eu gostava desse jogo, vocês estão me fazendo. Não, o jogo continua sendo legal, cara, mas. Ele tem dois tiros de bazuca no peito, cara. A armadura cara, nunca foi boa, né? Chão ali do lado, cara. Ele tem um nariz de porco, né, cara? Eu gastei minha internet pra ver essa imagem. Pode crer. O Flavor, tu queria citar um ruim, hein? Ai, ai! Ih! Já era o Flavor. Então eu posso falar, né, cara? Ih, morreu. Eu acho engraçado, que os caras pedem pra falar dentro do chão. Vou falar. É provavelmente o pior jogo. Quer dizer, tem o Shaq Fu, mas eu não vou falar isso. Não, velho. Não, vou falar desse. Eu vou falar do Spider-Man e X-Men. Cara, eu tinha esse jogo, cara. Eu também. É a pior jogabilidade, com a pior trilha sonora, com o pior tudo, cara. E o jogo não fazia o menor sentido. Não, cara, jogar com a tempestade embaixo d'água não faz sentido. Cara, eu nunca consegui chegar num chefe nesse jogo, pra você ter noção. O do Ciclopes era a fase das minas lá, que no, do trem lá, dos mineração, que era péssima. O do Wolverine era nos palhaços. E a segunda, o Wolverine era pior, que ele tinha que ficar fugindo do fanático. Que eu nunca cheguei, eu não conseguia, nunca chegava no chefe. Eu passei dessa fase. Passei uma das fases, só do Homem-Aranha. Porque o do Homem-Aranha tinha indicação lá, ficava setinha mostrando pra vocês. A tempestade era embaixo da água, quem mais que tinha? Eu não lembro, cara. O Gambit. Gambit, cara. Nossa, eu não lembro dele no jogo. Enfim, eram seis mutantes, sei lá, quatro. Não... Eu acho que tinha o Noturno também, se não tô enganado. Tinha, acho que tinha o Noturno. E o Fera. Noturno não, acho que não. Não lembro. Não. Então eu acho que era o Ciclope, Tempestade, Gambit e o Wolverine. Talvez o Noturno só tivesse na capa. Talvez. É bem provável, né? Na capa, que a gente já falou isso no outro podcast. A gente tinha até postado a capa. Não, era só o Gambit, o Ciclopes, o Wolverine e a Tempestade. Por algum motivo, tinha um cara de gravata borboleta amarela que você quis. É o Arcádio, cara. É o Arcádio? Não sei. É que eu acho que ele que era o vilão, o maior vilão do jogo. Ele era o vilão. Eu não cheguei. Cara, um jogo que o vilão é o Arcádio. Nossa, cara, é o pior jogo do mundo. É o nome do jogo, né? Spider-Man e X-Men em Arcade Revenge. Nossa, caralho, velho. O Segui falou do Shaquille Fu, cara. É do Shaquille Fu e o Michael Jordan causing the Wine City, aquele. Cara. Ah, tá, cara. Mano, acho que do Shaquille Fu era muito ruim, cara. Mas o Calvin de Wine City tá bem ali no ruindade. O Michael Jordan era foda também, cara. O Michael Jordan era também era muito merda. Dois jogos de basquete que não tinha nada a ver com basquete. Ele tinha várias bolas de basquete com poderes especiais. Ah, eu lembro desse jogo, de verdade. Que é, eu lembro que tinha uma de fogo e uma de gelo. Isso. Exato. Cara, era muito. Elas diferenciavam na fase, tipo, coisa que só podia fazer sim, de. Ah, acho que sim, cara. Então era mais bem pensado que o Shaq Fu. Era combatido sem inimigo, velho. Acho que ficou um bocado. Shaq Fu era muito ruim, velho. Nossa senhora. Nossa. Batman Forever também. Boa! A ruindade prevaleceu. Muito cagado, cara. Deixa eu ver. É outro também, cara, que o comando não responde direito. Pô, oh, mas Batman Forever, eu não cheguei a jogar no Super Nintendo, cara. Ah, não, cheguei sim. Nossa senhora. Muito bosta. É muito lixo. Eu joguei do PlayStation 1, cara, que era muito péssimo também. Vamos na ruindade então, cara. Tinha o jogo dos três ninjas. Nossa, era muito ruim essa bosta, cara. Joguei só três ninjas. Três ninjas Kid? Isso. Tinha jogo disso, cara. Teve sim, jogo, cara. E era tão bom quanto os filmes, cara. Ah, velho, esse jogo era péssimo. Você lava essa boca e muda antes de falar mal dos três ninjas kids. Você lembra? Eu cresci com Rock, Cold e Kung Fu. Você lembra quando eu falava que eu pegava um jogo, um jogo de ninja pariu, cagado, cara. Sempre errado, de uns brother? Era esse. Era muito ruim, cara. Caralho. Deve ter a pior jogabilidade do mundo, velho. Ai, que merda. Já que falaram do Super James Bond Jr. aí, eu vou falar desse aqui, ó. Super James Bond Jr. é tipo uma versão Super melhor, James, né? Super ah, James Bond. É que eu olhei aqui James tinha Bond. Super Nintendo. Que merda é essa, cara? Ah, o James Bond, cara. Nossa, é um sapo Robocop, é isso? É um peixe. Ô, mano, e os jogos do Robocop eram péssimos, hein, velho, na moral. É um trocadilho, cara, bem idiota do James Bond, né, cara? Falando em jogo bosta, já que esse é o assunto, alguém lembra aqui do jogo dos Power Rangers, que tinha que ficar morfando, era, cara? Incrível, era muito ruim. Era muito ruim, cara. Velho, na rua, morfando na rua. O Mighty Morph lá, o Boom, mano, era muito foda, cara. Não era muito pra caralho. Joguei isso. Cortei na lembrança, velho. A jogabilidade era boa, pô. Caralho. Demais. Mas, velho, Robocop 2 é muito péssimo, cara. Robocop 2 é uma merda. Era Robocop 2 que você fazia um código no comecinho da primeira fase, na caixa lá e tal? Bugava? Ah, não sei, cara. Não lembro, eu acho que é, mas, velho, o jogo é péssimo. Não lembro. Era muita merda. É, e tem o clássico podreira, o Street Fighter The Movie The Game, né? Ah, não! Porra! Caralho! É, esse é um clássico realmente da. Cara, mas esse aí tinha no Super Nintendo? Acho que tinha, né? Não, cara, acho que não, velho. Acho que era do Play. Não era. Eu acho que era do Play, tinha cara. Tinha do Play, cara. Não tinha pro Super Nintendo. Oh, foi mal, então esquece, mais. Cara. É ruim demais. É ruim demais, velho. Mortal Kombat em mãos erradas dá merda. Ah, é, só Super Nintendo. Ah, Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat 1 era péssimo, vai, velho. Era péssimo, cara. É igual o Street Fighter 1, a bosta. Sim. Tava no mesmo esquema que a versão pro. Eu não sei se era do Nintendo ou se era do Mega Drive, tinha sangue. É, a versão do. A versão do Mega Drive tinha sangue. Tinha. A versão do Nintendo era só suor. Era areia que saía. É, saía um monte de porra, cara. Caralho. Pô, mas tem um erro clássico do Mortal Kombat que gerou um inimigo foda, que foi o Ermac. Pra todos, cara, tem um monte desse que rolou. Era muita safadeza. Dava erro no Ermac, no verde também. Era, rolava altos bagulho desses nos cartuchos, tá ligado? Não, Ermac era erros de máquina. Erro macro. Não, mas tinha um esquema desse. Tinha um esquema do tipo, que quando às vezes cagava o Scorpion, ele ficava vermelho, dava o erro e virou o Ermac depois. Mas tipo, tinha os outros ninjas, tipo, as outras cores de ninja, era que dava bug e eles colocavam na versão seguinte, tá ligado? Era mais ou menos assim que funcionava. Era muita safadeza. Sim, cara. era muito safadeza. Porque daí os caras falavam, não, aquele que a gente colocou lá não era bug, não, era personagem secreto. Os negros inventavam a lenda urbana, já é safadeza, tá, né, cara? Que, porra, a gente precisa de um personagem a mais. Ah, troca a cor do ninja. É. Às vezes bugava, não, botava no jogo. Nasceu também, cara? Todos eles nasceram desse jeito, aí, cara. Aí os caras assim, caralho, você viu que tinha um ninja vermelho? Não, você tá maluco? Aí no outro jogo tem o ninja vermelho, tipo, você. Virou dentro do bando aí. O Ermac foi no Reptile, não foi? Não, era do Scorpion. Era do Scorpion? Era o vermelho, não é esse aí? É o vermelho. O vermelho é o Ermac, pô. Então, é do Scorpion que ele saía. É um erro que deu no Scorpion. Ah, tá. Tipo, na Sprite ficava foda. Vermelho e mudava o nome. Aí depois a galera usou a abreviatura que é Ermac. É, mas história de Mortal Kombat. Mas alguém tem um jogo ruim? Não, cara, acho que era esse. Isso, erramos por isso, então. Do Pokémon não, cara, conta. Cara. Então era isso. Nem o do Sonic. Nem o Sonic. Sonic barra ligeirinho, né, cara? Vale citar que o Mario 3, na verdade, não era o Mario? Isso aí é safadeza. Isso aí é a safadeza da Nintendo, né, cara? Era o quê? Era um jogo que era um personagem que era de teatro. Tipo, parece que é do Lincenado, né? Isso. Tanto que os vilões do jogo. É, por isso que tem um monte de parafuso no cenário e tudo mais. Sim, sim. Não. Esse é o Mario. É o Mario 3. São três. Não. Desculpa. O 2, tá falando do 2, Mario 2, é o 2. É, o 2 que é um outro joguinho que a Nintendo colou em cima. Não, mas não é aquele que você tinha que tirar a beterraba, o cenoura. Isso, o Mario 2. Esse jogo era muito ruim, cara. Safadeza total. Não era um jogo, adaptaram um jogo japonês. Só colaram as sprites por cima, não faz sentido algum, tá ligado? Deram um Ctrl F e trocaram os nomes lá, sei lá, de John pra Mario. E tipo, acho que no. E acho que, tipo, pra justificar o jogo, eles botaram como se o jogo todo fosse um sonho do Mario, né? Um bagulho assim. Isso, um jogo um sonho do Mario. É, por isso que o jogo era viajado. Que bosta. O jogo era muito viajado. Se terminava o jogo, era um retcon de que nada aconteceu. Isso. Exato. Não, mas tinha uma, era, tipo, o Timer falou mesmo, cara. O cenário era colado, parafusado, terminava com. Não, esse é no 3. Esse é no 3. É no 3. É, é no 3. O 2. Ele acorda. O 2 era um bagulho mais medieval. O 2 ele acorda. Sei lá, era umas terras só. Uns... Ah, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, no Super Nintendo tem um first person shooter chamado Super 3D Ark de Noé. É isso. Super Noir Dark Speed 3D. É essa, cara. Isso, é que os caras pegaram uma cópia do Wolfenstein 3D e transformaram no jogo da Arca de Noé. Caralho! Que você controla o Noé atirando um matando uma... ovelha. Matando isso. Um estilingue matando uns cabritos, cara. É, que jogo sensacional, eu tô vendo aqui. É muito escroto. Caralho, passa o nome, então, passa o nome. Então já sei, Super já 3, sei de onde. É Super 3D Noah's Ark. Ah, Noah's Ark. Já sei de onde foi inspirado esse filme novo do Noé, né? Foi daí. Provavelmente. O que eles falam, cara? Que na verdade não, o. A ID Software, né? Do Doom, do Wolfenstein. Ficou puta da vida com a censura que botaram no Doom, né, e no Wolfenstein, porque os Wolfenstein mudaram tudo, né? Tiraram toda a simbologia de nazista lá pra... Aí ficaram putos da vida e deram o código do jogo pra uma porra de uma empresinha fuleira fazer um jogo. Fizeram da Arca de Noé. Escruta, mas eu tô jogo imagem. Bíblico. Caralho. Nossa, cara, esse jogo é muito errado. Uma hora que era, na hora que era pra ter um retrato do Hitler, tem um retrato do Noé, cara. Que bosta, cara. A cara de safadão do Noé, dá uma olhada ali. Tipo pimpão, acabou de meter, tá ligado? Comeu a cabrita e tirou uma foto. Uma cabrita. Ai, galera, vamos encerrar aí, cara. Então, nas considerações, já que, óbvio, ficou muita coisa de fora. É. Vocês podem citar rapidinho aí, pode ser um, dois, três, quantos vocês quiserem aí da lista de vocês, pra gente poder tentar pelo menos citar todos. E cada um vai ter que falar uma fala do Campeonato Brasileiro, não vai assistir! genial! Eu vou só citar, eu quero citar aqui, tipo, tem três aqui, o True Lies. Daquele filme do Schwarzenegger. Que da hora. Da hora pra caralho. Muito bom, muito, muito da hora esse jogo. O Earthworm Jim 2. Nossa. É o jogo mais divertido que eu joguei pro Super Nintendo. E tem um cara que eu joguei, eu lembrei dele, eu lembrei que eu gostava, só que eu não sei se ele era bom, que era o Stunt Race FX. Que ele usava aquele mesmo chip do Star Fox, tá ligado? Ah, tá, ele era legal, cara. Ele era legal. E era um joguinho de corrida, os bichos eram meio tipo carros assim, tinha. É, parecia um carro, tá ligado? Era um carrinho com olho e tudo. Isso, só que eu não sei, cara, eu não tentei jogar de novo pra ver se era. Eu não lembro da jogabilidade, mas eu lembro. Ele é legal, cara, muito bom. Tem quatro carrinhos, tem uma picape, tem um carro normal. Tem o que inspirou carros da Disney. Provavelmente. E que foi inspirado no carrinho de controle remoto do Toy Story. Então, galera, passando pro Waste Forte Bomba! Peligro! Filha da puta! Mas eu vou mencionar bem rapidão, cara, então. Eu tinha separado aqui um tipo Super Metroid, Chrono Trigger, mas é medalhão, né, cara? Então nem. É, tipo, eu não citei nem Mario, né, cara? Porque é, então, nem vale. Eu vou citar então dois jogos que por alguma razão são o 4 da franquia, que é o Super Castlevania 4. Pra mim, eu acho que é o melhor Castlevania de todos ainda. Melhor que o Symphony of the Night? Cara, eu acho melhor, cara. Porque o controle é perfeito, cara. Você controla o chicote pra onde você quer jogar, diagonal, pra cima, pra baixo, esquerdo. Ah, esse é. Não, é realmente é muito incrível, cara. Foi o único que eu joguei no Super Nintendo também. Trilha sonora do caralho também. E um que foi um Super Valis 4. Nossa, também. Você não conhece, eu acho. Super Valis? É uma empresazinha bem fuleira, não lembro o nome, na verdade. Ela fez El Viento, fez um jogo aí pro. Ah, eu vi na revista só, mas eu nunca joguei, cara. Cara, e foi uma tristeza, porque ela tinha. Essa série Valis, ela foi forte por algum tempo, bastante forte. Só que o que acontece com ela? A empresa só faliu, e aí transformaram essa série numa série de jogos hentai, cara. Com as personagens da série original. simplesmente levando vara dos monstros que elas matavam na série original. Mas o joguinho do Super Nintendo era maneiro. E pra encerrar, o Sin City. Ô, oh, viado! Ô! Oh. Não quero falar. Tá ferrando todo mundo aí agora no final. Sin City, cara, Super Nintendo, cara, do caralho, né, cara? Pô, cara, eu tinha um problema com essa fita que eu começava a construir e o save não funcionava, tá ligado? Invernava. Foi um dos meus jogos originais, cara. Ficava a vida hibernando e eu tinha que, tipo, desligar e nunca mais. Era muito até hoje tá esperando. Até hoje eu tenho que construir toda vez que jogo. Então. Deixa eu ver. Churrumino. Ah, filho da puta. Não. O jogo que eu ia lembrar aqui, eu joguei pouco ele, vocês devem ter jogado mais do que eu, é o Lost Vikings. Oh, cara. Um pouquinho, cara, mas achei legal. É, eu joguei não, muito cara. Pouco, mas era muito foda, que cara. É outro da Blizzard também. Pra quem sensacional. Não sabe. Sensacional. Incrível como a Blizzard fazia jogos criativos e hoje tá na mesma. Puta que pariu. É, e tinha um outro jogo que era podre, mas que eu jogava essa merda, não sei como que é. Vou passar a imagem aqui. Que é um tal de Oscar. Alguém já jogou essa merda? Caralho, Oscar, velho. É do Leãozinho, né? Isso. Não, nunca joguei, cara. Não, nunca joguei. Que o lance dele é que ele... Pera, o Zwaste nunca jogou. O lance dele é que ele era fã de... Ele era fã de filmes e as fases dele tudo era baseado em... Em cinema, né, cara? E, cara, o jogo era ruim, cara, mas eu gostava dessa merda. Que eu alugava essa porcaria quase todo fim de semana pra jogar, cara. Eu ia pra locador jogar essa merda, velho. E pior que teve um jogo dele recente, cara. Saiu há pouco tempo pra PC. What? Sério? Sério. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Foi até o Anubis que me falou uma vez. Vixe, Mari. Vixe. Depois eu vou tentar achar. E a minha fala... grande cara, julgada! Cara, o Lost saiu pra DS, velho, em 2010. Isso aí mesmo. Olá, caralho, vem, deixa eu falar agora, porra. É o Evandro vai, que Vini, chama, fala. Mas fala, né? É, não espera, eu ia exatamente falar ele porque não tinha quase jogo, né? Mas fala aí, velho. Então, eu vou falar do Castlevania 4, que é um jogo que deu pra caralho. Que foi o que eu falei, né? Foi o que o Zé falou. Mas eu gostava também, então eu tô falando de novo, porra. Tá certo, vale a pena. E deixa eu ver o que mais que eu gostava de jogar, cara. Os multiplataforma, Vini. Lembra dele? Oi? Lembra dos multiplataforma. Ah, toma no cu, não fala mais porra mesmo. Tá bom, fala pelo menos a frase do jogo, vai, do futebol. Ah, cartão amarillo. Nossa, cagado, não jogou. Filha da puta, não merece. Não. Ele não falava merece. Cartão amarelo, seu filho da puta. Mas não era. Mas não era assim, cara. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa aqui, então. Caralho, né? Vai tomar uma coisa aqui. Não, não fala não, fica quieto. Expulsado? Ô, Godokin. Você tá rapidinho, pior que a lista tá grande, cara. Eu não vou falar muita coisa, não. Então fala. É, Capitão Comando, foda. Turtles in Time, foda. International Superstar Soccer, o único jogo de futebol que eu joguei. Strider, eu chorei muito por causa desse jogo. O Máscara, foda. Tiny Toon, muito bom. Duck Dodgers, do caralho. Sim. E Justiceiro e Nick Fury, cara. Outro jogo muito bom. Ele tinha Porsche? E... Alto Gol! Obrigado por ter minha frase. Eu não sabia que tinha Porsche do Justiceiro pro Super Nintendo. Pô, cara. Teve. Máscara e Tiny Toon eram muito bons, velho. Eram fodas. Tiny Toon tinha vários jogos. Tinha vários jogos legais do Tiny Toon. O Duck Dodgers também, cara. É muito divertido. É foda, cara. Segui. Deixa eu ver. Tem o Adventure de Scooby-Doo, que era muito foda. Samurai Shodown 1... Street Fighter 2 New Challengers, o jogo de Tijinkana do Timão e Pumba, que provavelmente era ruim. Mano, o jogo era incrível, que era o Batman e Robin lá do Robin e Robin do Animated Series, tá ligado? Animated Series era muito bom, cara. E o melhor jogo multiplayer da vida, NBA Jam. NBA Jam! E a frase é: passe longo, cabeçada, gol, gol. Flamer. Ah, alguém já falou do Outlander aí? Acho que não. Não. Outlander é um jogo que a empresa que criou ele criou pra fazer um jogo do Mad Max, só que não foi autorizado. Então eles só mudaram o nome e lançaram o jogo. E é um jogo do Mad Max absurdamente foda, velho. Como é que é o nome do jogo? Outlander, eu tô mandando um vídeo. Mas põe Outlander SNS, senão você só acha carro, tá? Não, cara, Outlander eu só lembro do filme, que é muito ruim, mas eu gosto. Ah, não. Também tem jogos aí. Eu lembro de Outlander, Comando Titânio. Tem o primeiro Survival Horror, que eu tenho lembrança, que é o Clock Tower, né? Ah, é verdade. Primeiro... É uma série grandona que o primeiro saiu pra Super Nintendo. E é muito assustador o jogo, velho. Ah, nunca joguei. Aconselho jogar, é bizarro. Mais Clock Tower. Coisa? Perdi. Ah, frase. Ah, eu sei, tô falando aqui. Vai te embora. Ah, galera! Ô, cara, eu fui olhar e eu esqueci de. Tipo, cara, o cara não vai falar de Star Fox, Bomberman, isso aí era muito Orkut, né, cara? Conta, mas... Tinha, mas eu lembrei do Biker Missy from Mars, que era o. Que era o substituto de Rock'n Race, né, cara? O Evandro tá falando de novo, pilantro, caralho. Ah, cara, que vocês falaram, eu lembrei aqui, cara. E tinha o Sparkster, cara, que era um gambá de armadura, que eu achava muito foda esse jogo, e eu tinha esquecido de falar nada. Ele voava, cara. Isso, cara. O tio dos tubarão também. Tem um Super Ghosts and Ghosts, né? Ah, pode crer, velho. Pode crer. Pura falta, hein? Jogo bonito! Se a gente continuar falando de jogo aqui, vai passar a noite inteira. Bom, porque tem muito jogo. Agora a gente só vai falar uma frase. Tirou! Peligro! Puro, é um jogo, aprende a aprender! Meio tempo. Mano, eu gostava de safado aqui. Jogo bonito! É, outra pergunta safada que não quer pesquisar. Splatterhouse é de. Não. Né? Ah, tá bom. Mega, cara. É uma pena. Omega. Velho, play, né? Foda. Então, galera, era isso por hoje. Acessem nosso. Acessem nossas coisas aí. Nossa página de sempre. Cartão Vermelho. O Clube da Delícia. O nosso Twitter. Curtam lá. Compartilha a nossa promoção lá. Clube da Delícia. Clube da Delícia. Parece nome. Mande suas cartinhas para. Mande suas cartinhas para o Clube da Delícia. Cara, parece um clube gay de orgia, tá ligado? Escanteio. Corner. Escanteio. Ah, eu não. Atentado. Consegui, era. Escanteio. Corner. Warner. O terceiro ele falava inglês, tão bugado que era esse jogo. Pênalti! Ah, então tá, galera. Participe da nossa promoção lá, ganhar a camiseta do Armistício, camiseta maneiraça lá do Warriors. O Vini sabe imitar direitinho o cara que fala no final. E então. Now! Autogol! Eu consegui segurar, mal. Não dá pra te falar isso, cara. Termina logo antes que. Agora que eu lembrei, não tem um jogo. Não tem um jogo do Alf que é pra Super Nintendo. Eu não sei. Pro Master System foi que teve. Ô, amiguinhos! Amiguinhos! Até amanhã! Do Alf. A gente não vai terminar esse podcast. Não, é uma bosta. Acabou! Acabou. Help themselves! Help yourself! Old man nigga demons could not make his heart believe. He could see that Jesus had some tricks up his sleeve. He said, "Now, oh man, Jesus, I can't do things your way, but I can see you work for somebody big. I'm back in your play." Old man nigga demons says pockets they were deep. Long day the Romans decided to put Jesus to sleep. Jesus could not care for money now or any such thing. Oh, Nicodemus, paid to have Jesus just buried like a king. Well, now, I ain't no preacher, no preacher man, son. I done some bad things, but I like to have my fun. Thousand ways to heaven, thousand ways to hell. Well, I say the good Lord helps those that help themselves. Help yourself. Well, our Father art in heaven, hallowed be thy name. Told Noble the boat would dry his days. And everybody in the neighborhood said, oh, Noah was insane. Guess when the waters receded, now the truth was plain.